32ª edição para fazer um globo de luz do combate Disco Ninja sobre o Sonic. Tenho que ir rápido, tenho que ir muito rápido, mais rápido do que a luz pode alcançar. A escuridão me tomar meu coração para sempre. Pra quem não sabe, a memória sou Ninja Miguel, nessa semana aqui com a gente. Tem o Elapis. Fui. O Senhor da Eternidade Rápido! Cara, vocês ouviram meu cachorro latir? Ouvi, cara, nervoso ótimo, ele. Ótimo, então. Feroz. Ele late, ótimo. Ótimo. Violento. O Daigon! É muito rápido, cara. Muito rápido, cara. Muito rápido, cara. E esse é esse maluco, muito mais depois de mim. Ximene. Depois do Sonic. Você babilônio, atenção você espartano, atenção você apenas que dá o cu. Essa é a leitura de e-mails do Baixo Petit Soco em seu programa Eu Gosto de Jazz. Em sua edição 2, 3, 1, comigo aqui hoje está o Senhor da Eternidade, que existe. Ele sempre existe, ele continua existindo. O meu nome vocês já sabem, eu não vou repetir ele, foda-se quem está chegando agora. Eu não tenho dó de novatos. Vamos começar com a leitura dessa semana. Começando com um de nossos favoritos, sim, por que não? O Homem dos Mil Nicks está de volta. Vamos lá. Bem-aventurados sejam os ouvintes de terras distantes. Venho do oeste, cruzando os antigos caminhos dos bandeirantes. Com meu Hobbit Cat, que eu não faço ideia do que é, movido a metano, respiro o cheiro da revolução industrial em forma de ovo podre pelas margens do rio Piracicaba em direção ao Tietê. Caralho! Nossa. Sou mestre em merda, a raiz do esgoto e amador de chorume, Brum Van Dijk. Ele tá ficando melhor na poesia dele. A narrativa tá melhorando a passos largos. Prezado senhor, senhor Daigo e senhor da eternidade, mando este e-mail o mais cedo possível para que o leiam primeiro. Funcionou. Certo. Sou sincero e penso que este momento está a meu favor. Entrega uma doce e meio programa, praticamente. Venho por meio agradecer a equipe por dois fatos notáveis. Por ser referenciado pela última edição, dando-me o poder da palavra pela réplica. Por ser condecorado como Daigo por ouvinte dos meus nomes. Aí, ó. Funciona. É só escrever uns e-mails legais assim que a gente curte. Levanta o dedão, ergue o polegar, por que não? Apesar de ambas realizações pessoais não terem ocorrido em condições ótimas, muito me alegra receber tal título. Este é um breve fato durante a leitura de e-mails, mas é uma valiosa conquista para um pequeno ouvinte iniciado no podcast pela magia da edição 71, O Rei dos Tretadores. O Rei um dos ótimo Tretadores? Podcast. Você por que essa porra? King of Fighters? Ah, tá. Eu passei longe dessa merda, graças a Deus. Não. Se você tivesse lá, você ia ter curtido. Foi um momento único. Talvez. Além disso, peço ajuda e conselho ao Martelo do Exílio, Daigo. Já começou estranho. Pra começar, é uma massa, não é um martelo. Mas enfim, vamos perdoar. Um estranho fenômeno vem ocorrendo comigo. Desde o impedimento da presidente Dilma, as linhas tênues entre a realidade e o Facebook estão desaparecendo da minha vida. Isso é altamente perigoso, mas é uma tendência natural. Totalmente. A vida na internet não é uma vida tranquila ou fácil. Este fator é extremamente preocupante, tendo em vista as péssimas visões do Brasil brasileiro que observam pela minha timeline. Pô, nosso pode aqui culpá-los muito. Mas aí é só fazer aquela limpezinha de vez em quando, né? Não, eu sou contra. Não, mas só aí por que você vê coisa que você não gosta? Não, eu só faço limpeza quando é muito grave. Porque a vida é assim, Daigo, entendeu? Você não pode escolher o que você vê na vida. Essa é a verdade do mundo. É, pode ser. Assim, você tem que tomar um pouco de choro na cara pra lembrar onde você tá, né? Você tem que arcar com o lado negro e o lado patético da sociedade. Então, senão você vai achar que você tá vivendo num mundinho cor-de-rosa, entendeu? É, senão você vai achar que tá fácil. Mundinho cor-de-rosa onde só tem porrada e putaria. Porra, esse era um mundo cor-de-rosa no qual eu gostaria de viver. Pois é. Mas enfim, aqui na Universidade Federal do Rei do Gado, grupos de estudantes de exatas, humanas e biológicas trancam as salas de aula enquanto entoam cantigas de greve contra o golpe do mordomo. Caralho, golpe do mordomo. Caralho, eu não ia. Ué, do Drácula, do Nosferatu. Eu não ia conseguir sobreviver mais de 2 segundos nessa faculdade, cara. É, não ia dar, cara. Professores do departamento de engenharia de caipirinha, achados entre seus diferentes grupos de pesquisa, agora unem-se contra o inimigo maior em busca de verba para o papel higiênico dupla face. Ah, não. Tá de sacanagem isso, que nem que é papel higiênico dupla face. E perfumado, se pá. Ah, meu irmão. Palavras de ordem ilustram os muros com dizeres temer jamais, ou temer jamais, não sei. Até renomados pesquisadores de minha área da engenharia do cocô exaltam-se dizendo, sem Ministério da Ciência e Tecnologia, sem Viagra. Qual a correlação? É muito estupidez, mas tudo bem. O Facebook está invadindo meu cotidiano mesmo em tempos de conexões offline. Será que agora verei bombados dando palestras motivacionais? Quadros de comida expostos em galeria de arte? Minha mãe me obrigando a comprar jogos pay to win? E o Dolinho Coxinha aprovando a volta do regime militar? Socorro, Daigo! O que faço para salvar-me desta viagem de ácido mal sucedida? É fácil, cara. Que bad trip do caralho. Não, se bem que não, ele tá perguntando especificamente pra você. Você que é o conselheiro dele. Já tô começando a achar que é brabo essa bad trip sua. Eu recomendaria uma limpezinha, ou então você simplesmente aceita que o chorume vem. Você já rala com o chorume. Sim, eu sou mais a favor da segunda opção. Você tem que ter um lugar muito feliz na sua cabeça, contudo. Um lugar feliz muito intenso, muito forte. Você tem que ter o mundinho próprio pra poder escapar pra lá quando for necessário. Exatamente, você tem que pensar, se, porra, pensa num jogo que você jogou, entendeu? Pensa na mulher que você comeu, pensa na mulher que você nunca comeu, mas você deveria ter comido. Alguma coisa assim. Tá finzão. É. Ou pensa, sei lá, no todo mundo que tá à sua volta pegando fogo. Porque eu tenho certeza que é o que o Daigo pensa. Ou isso, ou o massacre da Serra Elétrica em 3D. Sim. Outra coisa importante é, quando você não estiver na faculdade, não estiver nessa situação, você tem que consumir muita violência e putaria. Porque isso é a gasolina do homem moderno, entendeu? É o supremo escapismo. É necessário. É necessário. Violência, muita violência. Toda violência que você não pode perpetrar nas outras pessoas, os heróis de ação podem. Sim, e eles estão lá felizes de fazer esse serviço pra vocês. Muito feliz. Porra! Então, eu acho que é essa a resposta. É, tem isso. Concentre-se no seu, mas aceite que o chorume existe. Você já trabalha com chorume, então pra você é fácil. As únicas boas notícias que tenho são as edições semanais do Eu Gosto de Diagras e do Four Corners Podcast. Cachim! Pena que não é tão semanal assim. Falando nisso, digníssimos senhores, por que não estão participando dessas últimas edições? Horários. Férias, no meu caso, horários no caso dele. Sim. Mentira, a culpa não é minha. Se o único dia que eu posso é o dia que... Quer dizer, tem um dia que eu não posso, 5 dias que eu posso, e as pessoas só podem no dia que eu não posso. Então, mas bom, paciência. Tá melhorando. A putaria está rolando solta sem a moderação de ambos. Porra, a gente modera alguma coisa? Claro, eu sou um eterno moderador. Porra, justíssimo. Essa última edição foi marcada pela pancadaria entre os teóricos Ximenes e Lapso e Solid. Nossa, deve ter sido puro câncer. Contra os tecnicistas Pyro e Ninja Inimigo. Caralho. Após provocações de ambos os lados sobre os conhecimentos de Jagas. Não sei o que é pior, assistir a votação de qualquer matéria da Câmara dos Deputados ou ouvir a pauta ir pelo ralo como um belo marinheiro após aquela feijoada de domingo. Deve ter sido uma delícia. Eu acho que eu vou até ouvir, cara, isso. Ah, foi legal, mas teve esse problema de discussão no meio. Eu e a pauta foi pro cu mesmo. Ah, roubou porradaria? Não, só a nossa porradaria de sempre. Ah, tá, normal. É tipo, rolar no máximo um mentiroso, caluniador mentiroso. Se Daigo, Senhor da Eternidade, estivesse nessa edição, um breve para de falar merda, seus porra, botaria a pauta em linha. Ou então a gente ia botar fogo dos dois lados pra me queimar, né? Sim. Enfim, estou com saudades. Acho que no próximo tem eu. Acho, não sei. Neste momento, viajo para o World Energy Conference 2016. Desejo-lhe sucesso. Porra, tirar a energia da bosta. É basicamente a E3 da merda. Porra, total. Abraços, Bruno Dick. PS, ouvintes universitários, não baixem putaria nos computadores de suas faculdades. Algum bicho burro fez download e upload do Game of Thrones pelo torrent e bloqueou toda a internet no meu departamento. Estou tentando sobreviver com 2G do celular há mais de um mês. Existem homens que só querem ver o mundo queimar. A famosa Lady Gerson, na verdade, né? Lady Gerson? Ok. Por favor, elabore. Você não conhece a Lady Gerson? Não. Porra. É a lei do brasileiro, que você tem que obter vantagem a todos os custos e não dar uma foda pras pessoas à sua volta. É o tipo de pessoa que sacrifica a internet de todo um campus pra baixar um episódio de Game of Thrones, basicamente. Também conhecido como filha da putice. Ah, não. Ah, então conhecemos por este nome. Ah. Bom, chega de putaria, vamos ao próximo. Olá, caros amigos de Daigo, Senhor da Eternidade. Tudo bem? É, não. Tô com o maior sono. E você, Daigo? Tá tudo bem aí, cara? Eu tô com fome. Eu também tô com fome. Lone Player escrevendo aqui. Neste episódio, vocês falaram sobre microtransações. Mentira, não falei porra nenhuma sobre microtransações. Não tava lá? Não, confesso que não. Confesso que baixei pelo feed, já com um pouco de preconceito, que ainda recebeu um boost quando percebi que quebraram a leitura de e-mails. Ah, isso acontece quando vocês mandam e-mail pra caralho? É, quando é e-mail gigante, a gente parte a leitura de e-mails. Dessa vez foi foda porque, tipo, partiu no primeiro, sacou? É, bom, enfim, acontece. Aceita, só deixa entrar. Mas não é que, tal qual o Zagalo, fui surpreendido novamente. Parabéns pelo programa, principalmente aos convidados que... Ó, parabéns aí, Solid e Ximenos, que aparentemente estão sendo elogiados aí. Vocês provavelmente não estão ouvindo isso aqui, mas parabéns. Que deram um tom de mais seriedade ao debate. Olha só, seriedade, baixa frente de soco. Aham. 2016. Principalmente quando disseram que existe muito mais que a ganância quando se trata de plano de negócio e público-alvo de um software. Sinceramente, não entendo esse mimimi de ridículo em seu VWAT ser pago e ainda ter microtransação. Bom, entendeu? Entendo. SimForces 2 é free e você só compra chapéus. Plants vs Zombie 2 é uma bosta porque você precisa comprar não sei o que. A conta é bem simples e fácil de se entender. Cada empresa faz o que bem entende com seu produto. Bom, beleza. Ficando por conta do consumidor apenas a decisão de adquirir ou não esse produto. Tá, isso é a mais pura verdade. Não precisa reclamar não precisa reclamar e xingar muito no Twitter. Basta não comprar. É, isso é pura verdade. Se você odeia se te dá câncer, se você acha que é uma merda, então em vez de reclamar, não compra. Se você tá comprando, você tá literalmente assinando embaixo do produto, né? É como diz um brother meu, vota com a carteira. Ou você faça como eu, eu não fico muito feliz com o fato de que eles... Eu te digo, muito feliz. Eu acho bem mercenário eles fizerem um jogo pago e com microtransações. Eu compro o jogo, porque eu gosto do jogo, eu sou viciado no jogo, eu sou mulher de malandro e eu preciso jogar, mas eu não, nunca, jamais na minha vida vou comprar alguma coisa no microtransactions do jogo. Não é uma forma de protesto tão válida, mas é alguma coisa. Mas enfim. Por exemplo, não sou adepto a jogos que te cobram mais que o preço de sua versão baunilha. Como assim? Você falando de DLCs? É, ele provavelmente foi direto em Street Fighter nessa, né? Ah, tá. Entendi. Ou Mortal Kombat 9, aquela versão... A versão do jogo do ano! Tinha tudo mais que foi de DLC e mais algumas coisinhas. E um Blu-ray do Mortal Kombat 1. mas hoje em dia isso tem quase tudo. É, mas aí ele saiu mais caro do que a versão original. Acho que é isso que ele tá dizendo. Entendi. E também não compro DLCs, independentemente da qualidade das mesmas. Porém, no passado eu era um tanto viciado... Eu era um tanto viciado num webjogo chamado The Crims. The Crims? Caralho, não faço ideia de que isso é tipo um The Sims, tipo só que de criminosos. Sim, criminoso. Ah, foi o que eu pensei. Esse jogo, por sinal, traz à tona o verdadeiro caráter de uma pessoa, pois dele você é um bandido e tem de formar quadrilhas pra se dar bem. É, então é exatamente isso. É, aham. Montar puteiros e fábricas de drogas para arrumar dinheiro. Se equipar e bater em jogadores mais fracos pra aumentar a sua força, etc. Excelente. Ah, é um jogo... É exatamente sobre isso que é isso que o Bruno Van Dijk precisa, entendeu? Pra ele aturar a vida dele na faculdade. Violência. Criminalidade. Exato. Bater nas pessoas, virtualmente, claro. É um jogo que roda no navegador e você apenas clica em links para jogá-lo. A forma de monetização... Deve ser uma bosta. A forma de monetização do mesmo era baseada em planos que lhe davam vantagens, como ter mais estamina ou poder comer mais putas sem contrair doenças venéreas. É, eu não sei como... Caralho! Eu não sei pra onde foi a discussão no podcast. Gostaria muito de ter participado, entendeu? Mas enfim. Mas o fato é que eu acho isso uma merda. Eu acho uma merda você pagar por uma coisa que te dá vantagens reais no jogo. Isso é o famoso pay to win. Desigual, né? É, e eu não gosto disso não, mas... Enfim, cada um tem sua opinião. Outro jogo que eu costumava jogar, e nesse eu gastei dinheiro, primeiro era o Naruto The Game. Olha a galera se explanando. Ai, ai, ai. Olha essa galera. Você podia ter escondido esse fato pro resto da sua vida. Ou colocado outro nome no jogo. Tipo assim, um determinado jogo de uma animação japonesa famosa, por exemplo. De ter usado isso. Na eu era Naruto, era Bleach, né? É, enfim. Já eu não ia dividir mal, no meio, mas ia ser só dois. Não, mentira. Podia ser One Piece também. Podia ser um monte de coisa. Não, mas acho que One Piece eles não fazem um jogo desse tipo, não. Ah, mas eu não sei, entendeu? Desses de browser safadão, assim, acho que não. Enfim, ele podia ter escondido. Deve ter uma porrada de animação que tem jogo dessa, que tem jogo de browser, porra. Então, enfim. Deve explorar tudo. É dinheiro? É dinheiro, é dinheiro. Também nos moldes de jogos de navegador, você fazia seu personagem e escolhia uma especialidade. Ninjutsu, taijutsu ou genjutsu. E devia tentar se tornar senin, como Jiraiya ou Orochimaru. Nele, você comprava créditos para adquirir vantagens, como aumentar o range de ataque para 5 níveis ou diminuir a defesa para 1 nível, fazer missões especiais, etc. Exatamente. Você compra pra, paga para obter vantagem no jogo em relação aos outros jogadores. Eu acho isso péssimo, mas enfim. Para finalizar, e você ainda pagou, seu bosta. Só você. Para finalizar, gostaria de perguntar ao senhor proprietário da Dagon Studios: qual modelo de negócio mais inteligente e o mais efetivo para jogos? Se eu soubesse, eu era rico, eu acho. É, mas já tava, você, né? Mas honestamente, cara, a tendência de hoje em dia é você utilizar vários modelos de negócio ao mesmo tempo, porque se um não funcionar, o outro compensa, entendeu? Então você geralmente você bota todos, você vai lá, seu jogo é pago, é geralmente barato, só que ele tem uma, provavelmente tem uma versão de graça, que tem uma porrada de anúncio, e mesmo o jogo pago, tem microtransactions, além disso. E assinatura, tem uma porrada de microtransações. Geralmente o nego usa tudo, um pouco de cara. Tipo, ah, o jogo tem microtransactions, mas aí você pode pagar uma assinatura que te dá microtransactions por mês. É um determinado número de dinheiro que você pode gastar por mês. Tem várias combinações que as pessoas fazem, tem centenas de combinações, mas dizem que o ideal é você usar o máximo possível, o máximo de modelos de monetização possível. E honestamente eu não sei qual deles é dentro dessas especificidades, qual que é o mais inteligente e o mais efetivo. Parece Sonic Dash isso. Sonic de usar Dash. Todos os modelos possíveis de monetização a qualquer momento. É, isso é uma tendência. Eu não sei até que ponto isso dá certo. Mas eu acho que sim. Tem que dar certo, né? Se você tá atirando pra todos os lados, alguma coisa tem que valer. Não, você vai acertar alguém. É, então... blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Enfim, é isso. E é isso. Logo mais, tem mais e foda-se. Foda-se. É, falei monetização, ó. Meus royalties aí. Tão usando a porra do meu bordão. Verdade. Pague. Eita, pague o aluguel. Pena que a gente não tem imagens pra poder mostrar Zenon barrigue pesado agora, pôr na mão pra frente assim. Diversão na vez. Começando mais um Disco Ninja no nosso combate, girando o globo de luz para dizer qual é o primeiro round. Round 1. Aí, voltando no campeonato, a gente tem que explicar como é que funciona a liga. Não, mas nesse round 1 são apenas as músicas do Sonic Gordinho, de Ovo Maltine e Leite Integral. O Sonic e Traquinas antigo. Origincado. E comendo biscoito divertidos da São Luís, com aquelas estampazinhas comestíveis do Mickey e sua turma. Mickey, isso é um Mickey objeto? É o pré-passado, com certeza. O Divertidos da São Luís é um Mickey objeto. É um Mickey objeto misterioso. É um Mickey objeto pra te engordar. O Mickey objeto misterioso de hoje é o biscoito Divertidos da São Luís Nestlé. Que vontade de comer. Então, Dadinho... Com 9 vitaminas, tá? Apenas 9. Dadinho! Tchim, tchim, tchim! Senhor da Eternidade. Ah, como eu estou feliz de começar, cara. Como eu estou feliz. Que feliz que estou. Ainda mais você, um cara que levou tão a sério as suas escolhas, né? Muito a sério. E a minha primeira escolha, na verdade, ela quebra um pouco as regras, porque, teoricamente, ela não era da época do Sonic Gordinho, mas, contudo, toda vez. Teoricamente, uma das músicas que não podia escolher, mas beleza. Você acabou com isso. Tem razão, eu quebrei a regra nesse sentido também, teoricamente, porque o Ilapso tinha banido Green Hill Zone. Warzone, por motivos óbvios. A gente não tinha banido qualquer jogo, qualquer fase de primeiro estágio? Qualquer música do estágio 1? É, foda-se. Não, peraí, não podia nenhuma música do estágio 1? Não, não, peraí, eu só vi que não podia Green Hill Zone. Ah, não, beleza. Essa não. É, foda-se. É. Não importa o que é Green Hill Zone, mas o meu ponto é o seguinte. É. Meu ponto é o seguinte. Esse pedalada, jogo, pedaladas! Esse jogo ele é muito interessante, porque ele, a trilha sonora dele basicamente são versões de músicas clássicas de outros Sonics. Claro que Green Hill Zone não poderia deixar de fora, mas tem um detalhe importante. Aparentemente, a trilha sonora desse jogo sofreu algum problema na hora que o cara foi exportar o jogo, sei lá, algum problema na engine de som, deu merda. Então, a maior parte dos instrumentos não tocam. Que isso? Então, o arranjo da música tá todo cagado e você só ouve parte da música, parte dos instrumentos. Então, você, o que era pra ser Green Hill Zone, na verdade, é algo totalmente diferente, incrível e experimental. Melhor do que qualquer coisa que você já ouviu. Então, teoricamente, não é Green Hill Zone, é Foda-se Zone. É Foda-se Zone, exatamente. E é incrível. É uma obra de arte, basicamente. Então... Disco Ninja, toca o quê? Green Hill Zone do Sonic Chronicles Dark Brotherhood. Chronicles. Sonic Fornicles. Fornicadores demais. Tá aí um jogo que eu acho que deve ser muito maneiro, que eu sempre quis jogar e nunca joguei. Eu duvido se tem jogado, na verdade. Oi? Você duvida que eu tenha jogado? Eu também duvido. Eu descobri a trilha sonora desse jogo pesquisando pra, tipo, referências pra fazer músicas. E alguém, um amigo meu, chegou e falou assim: cara, toma isso aqui como referência. De sacanagem pra mim, basicamente. Porque a música do jogo é um lixo. Então, esse jogo basicamente é tipo rock progressivo, né? É game OST progressivo. Mas peraí. É tipo isso. Tu escolheu a música que tu acha um lixo, mas tu acha ela irada porque ela é um lixo irada. Ela é tipo, caralho. Exatamente, é tipo. Então, Kuzo G, sim, é trash. É uma música trash. Ah, entendi. É tipo, cara, se tocasse Sonic no Caxanga, seria tipo. Isso. Que é um caxanga? Seria tipo exatamente isso. O que é o caxanga, se você entende? O que é o caxanga? Caxanga é onde, é as, crianças, é a Green Zone. É onde as crianças morrendo vão pra morrer. Quando você é um adolescente punk xixi, você tá achando que vai morrer, você vai pra lá. Aí nego toca um punk rock muito trash, faz xixi na parede e você fala: é, eu não quero morrer ainda. Vivita em você e aí você recupera o amor pela vida. The victory dies. Dun, dun, dun. Ninja Inimigo. Olha aí. Ninja Inimigo, qual a música que você quer que o Disco Ninja toque? Então, Ninja Inimigo, a música que eu quero que o Disco Ninja toque é uma música que marcou muito a minha infância. Como eu já disse em vários podcasts pra vocês, meus amigos, os grandes Sonics que primeiro marcaram a minha vida foram os Sonics de Master System. Eles, inclusive, tinham um gameplay um pouco diferenciado e, por mais que tenha uma Green Hill Zone aqui, uma outra fase, whatever ali, as fases tinham até uma pegada bem diferente. Eu lembro que tinha uma fase da floresta que você tinha que subir uma cachoeira. Era uma fase sobre pular e pular e pular e ir subindo e não cair, porque conforme você pulava, o cenário subia junto com você e você não podia mais descer. Porque se você caísse, virava o abismo da morte. São os jogos de celular de hoje em dia. E isso é muito diferente do que é um pule jogo para caralho. Que as pessoas estão acostumadas a jogar do Sonic, né? Que é aquele corre, corre, corre pra direita e morre do espinho. Outra fase bem característica era uma... Fique em frente e olhe para o lado. Uma outra fase bem característica desse jogo do Master System era uma fase, que eu acho que era até dos primeiros mundos, que a câmera ia andando devagarinho pro lado e você tinha que ficar no cenário de acordo com a câmera se mexendo. O que é uma coisa bem inconsistente pro que você espera de um jogo do Sonic, né? É tipo, cara, que câmera lerda, eu quero correr mais rápido do que a luz para morrer na escuridão! Mas que bela interpretação da letra, não? O jogo era muito divertido e tinha suas trilhas sonoras marcantes. Uma das fases que esse jogo tinha em comum com o original era a Scrap Brain Zone. E como muitas coisas eram melhores no Master System, a trilha sonora dessa fase era melhor. Vou fingir que nunca escolhi essa música em um Disco Ninja antes e peço, Disco Ninja, por favor, toque o tema da Scrap Brain Zone. Mas antes, toca a vinheta do Mestre Splinter aí, em homenagem ao cara que escolheu a música repetida. Just. Aê! Master System, eu lembro que eu já tinha o Mega Drive na época, porque o Master System eu não tive. Quem tinha era um amigo meu, Felipe Sabino. Abraço pra você aí, artista, melhor qualidade do Brasil. Grande Sabino. É, pintor agora. Ah, Sabino, abraço aí. E, é mesmo, e o esse cara zerava a Golden Axe com perra, matava o Death Adder controlava o controle de Master System com perra. Mas aí, esse moleque, o irmão dele, eles tinham um Master System, e eu tinha um Turbo Game na época, e no Turbo Game eu pulei pro Mega Drive. Então, os Sonics de Master System a gente jogava muito na casa desse moleque. O Master System dele tinha Alex Kidd na memória, mas tinha um Sonic lá. E o Sonic 1 e 2 a gente jogou nesse Master System. E o Sonic 2 de Master System é muito impossível. Ele leva muito mais tempo pra você completar do que, sei lá, um Sonic de Mega Drive normal. Cara. Porque os Sonics 1 e 2 pra Mega Drive, você faz tudo, pega esmeralda no 2, etc. Em 3 horas você termina. No Master System, não. No Master System, pra você pegar a esmeralda e o caralho A4, é quase um jogo, sei lá, desses hoje em dia. Você tem que achar a esmeralda escondida na fase. No 1 também, no 1 e no 2 tem que fazer isso. O problema do 2, eu até falei num dos últimos podcasts, mas eu não sei quando a gente vai lançar esse, então foda-se. É. Que quando você zera. Quando você zera o Sonic 2 no Master System sem pegar todas as esmeraldas, é o final da tristeza, moleque. É quando o Sonic correu mais rápido que a luz e ficou na escuridão. Porque ele olha pro céu e na escuridão do céu ele vê as estrelas formando Tails, do tipo, ele morreu, seu melhor amigo. Miles morreu. Você deixou ele morrer, cara. Cara, é você deixou Miles morrer, cara. Por isso que não tem Sonic 3 no Master System. Cara, o Sonic para no Master System. Hello, é Darkness, my old friend. Tails morrer. cara. Pra você ver. Nunca mais. Sinistro. Pá. Dadinho, da tristeza. Fala, Dadinho. Do rancor. Dadinho da derrota. Caso caia no colo. Já saiu. Ai, caralho. Caiu no chão, valendo. E Lápis. Olha aí. No ano de 1990, e não lembro, comprei um Mega Drive. No Natal daquele ano, acho que foi 94. Belíssimo ano, por sinal. Não, quer dizer, o Senna morreu. Mas, tá, enfim, foi um ano legal. Teve o real. No final daquele ano, em que eu já tinha o meu Mega Drive, que veio com Virtua Racing, meu primo, hoje um militante de esquerda, filiado ao PSTU, também ganhou um Mega Drive. Ele não sabia na época que depois ele seria um odiador do capitalismo. Mas ele também ganhou o Mega Drive. O Mega Drive dele veio com o Sonic. E aí ele enjoou do Sonic. E na época ele era tudo radical. Quem diria, né? Um esquerdopata hoje. E cara, quis trocar Virtua Racing pelo Sonic. Ele se identificava com o Sonic, porque o Sonic era radical. Não, na verdade, saquei tudo, já vi tudo. O Sonic é azul. Caralho. Mas ele tem um tênis vermelho. É verdade. Sonic e o carro do Virtua Racing, o carro do Virtua Racing que vinha na capa era vermelho. Coxinha. Então, cara, Rodrigo, te defender agora. Mas aí eu troquei o Virtua Racing pelo Sonic com ele. E aí eu passei a ter Sonic e ele ficou com o Virtua Racing. Não. Depois eu passei a ter dois Sonic, porque você o primo lá de Recife mandou Sonic também. Você não teve o Sonic, você teve o Cochonic, de acordo com o teu primo. Cochonic. Cochonic. Salgadog. Eu tive Cochonic ou Salgadog. E aí, enfim, dessas lembranças que tinha de Sonic na época. Era uma época de Game Over, né? E eu alugava fita com muita frequência. France. Então não dava tempo de ficar frustrado por não zerar algum jogo. France. Né? Franfava. A gente tem que voltar a falar mais de Franfava. É porque acho que a gente não fala Game Over desde essa época. Mestre Speed, ele foi embora, a gente parou. Não, mas é porque os jogos não tem Game Over. Então, como é que a gente vai falar em Game Over? A gente não fala mais Game Over. A vida aqui em Game Over só, a vida Franfa. E aí, Franfava lá o Sonic, mas foda-se, eu tinha, sei lá, o Dynamite Head pra jogar. Então, beleza. Então, levou algum tempo até eu perseverar e zerar Sonic. Deve ter acontecido no ano seguinte, enfim. Não deve ter demorado tanto assim também, porque 3 anos depois eu comprei o Super Nintendo. Mas aí, uma das fases em que eu mais me fudia, em que eu mais franfava, era essa fase que eu vou lembrar agora em homenagem à música, que é a Zona da Bola de Gude, Marble Zone Disco Ninja, por obséquio, a Zona do Gude. Sonic, eu tenho vergonha, mas foda-se. Eu zerei passando algumas fases, fazendo um cheat de você transformar o Sonic num sprite genérico e você podia voando pela fase. E aí depois reclama de corrupção, entendeu? Reclama da Dilma, reclama de todo mundo, do Cunha. Mas eu era menor de idade. Menor de idade não comete crime. Você não pode ser responsabilizado. Eu não posso. A culpa da minha mãe, no caso, que era guardiã. E aí, mas depois do tempo de perseverar e zerar. O jogo de Mega Drive que até hoje não zerei, e foda-se, não tem mais vergonha, é Comic Zone. Nunca zerei. Cara, o Sonic. Mas não é difícil. O Sonic 2, eu lembro que tinha um macete que você fazia lá, que aí você podia, era como se fosse um debug do jogo, você ligava um modo debug, foda-se. Aí você podia virar qualquer item do jogo e espalhar o item pela fase. Um também dava pra fazer isso. Eu não sabia que moedas você só pode fazer 150. É, eu lembro que... Mas é por limitação de memória, na verdade. Sim. Eu lembro que quando você tava na última fase lá do Sonic 2, você não tinha moedas, argolas, né? E você não podia virar Super Sonic naquela fase por causa disso. Eu lembro que eu fazia o macete, espalhava moeda pela fase e virava Super Sonic e foda-se. Posso fazer um comentário? Os jogos de celular hoje em dia do Sonic, até sair em português, etc, mas o termo ring não é argola, é ring mesmo, não traduzi não. Não, é ring. Pegue rings. Pode crer. Pegue vários rings. Por quê? Pegue altos rings, porque a vida é assim, cara, a vida não é só todinho gelado. Porque muitos tradutores têm câncer no cu, não sei se você já reparou isso. Câncer no cu, não sei. Olha só, se você tá falando da minha categoria, entendeu? Eu queria dizer que nós às vezes temos que seguir ordens, tá bem? Tudo bem, o cliente fala e eu obedeço, porque o leite das crianças não se paga com um pão com mortadela na rua, tá? Esse, vai ficar velho já essas piadas coxinha políticas. Coxinha de mortadela. Sair, pode crer, é o centro, né? É o militante de centro. Esse... é a Marina. É a Marina e a coxinha de mortadela. É o pão com frango e a coxinha de mortadela. Caralho, militante de centro é top. É o militante de nova política. É o militante da nova política. Vou jogar esse dado e fingir que não sei que é o Daigo. Mas então chegou a minha hora neste demônio? Então, eu serei curto e grosso. Eu escolheria uma música do Sonic 2, porque até agora ninguém parece ter feito isso. É a música da fase que eu mais gosto. Eu gosto da fase mais por causa da música, na verdade. Chama-se Oil Ocean Zone. Essa música toca na minha cabeça quando eu penso em treta, quando eu penso em violência. E toca essa... Então toca todo tempo, né? Deixa essa música tocar na sua cabeça 24x7. É a trilha sonora da vida do Daigo. Não, ela é uma das... Eu tenho o soundtrack da dor na cabeça. Disco Ninja, toca o quê? Oil Ocean Zone. Dois comentários desse Petrolão. Primeiro, sim, essa era a fase que eu menos gostava no jogo, mas a música é muito boa, realmente, Sonic 2. E o segundo comentário é que, ironicamente, uma fase que tem toda a referência à árabe, uma música bem árabe, ela fala sobre petróleo e óleo e tipo, what sim, the fuck? Os japoneses não têm noção. É? Por que não tem noção? Não entendi. Também não entendi. É ultra mas estereótipo. Mas eles também não têm noção. Porque é estereótipo, é isso? É estereotipaçaço. Ah, tudo bem. Não, achei que você tava falando assim, tipo, ah, porra, a música sobre o deserto parece água. No sentido de não ter nada a ver, entendeu? Não, mas beleza, entendi. Entendi. O problema é todo é esse. Entendi. Não, mas estereótipo acontece, cara. Ué. Beleza. Estereótipo no Japão é quinta-feira. Street Fighter 5, não tem nenhum estereótipo, né, do Brasil. Aquele cenário do Rio de Janeiro que é uma Lapa misturado com a favela, com o Corcovado, que é outra favela, e uma taça da Copa do Mundo no topo, né? E a morena peituda, bunduda, lutando. É. Nosso Deus é o futebol. É, nosso Deus, caralho, pode crer, nosso Deus é o futebol. É, isso daria um nome de livro foda de crônicas de futebol. Por Daigo. Por que não? Escreve, cara. Vamos escrever, vambora. Escreve que eu tô contigo. Vambora. Olha só, existe uma regra, que é a regra de transição. Transição. Regra de transição. Transição. Atenção. Transição. E Lapso, explique a regra de transição como se fosse um narrador de anime explicando algum poder. Tipo, quando Júpiter se encontra em perigo e sua fúria atinge o limite, uma misteriosa energia enviada de outra dimensão. Essa energia é chamada de Cyber Força. Cyber Força Concentrar! A música da Cyber Força era irada. É. Daigo e seus amigos finalmente chegaram à segunda fase do Disco Ninja. Para vencer a ameaça das músicas sobre o Sonic, que troca o Whey Protein com o Knuckles parrudeiro, eles agora precisam enfrentar a segunda rodada deste programa. Na regra de transição, o último cara que terminou a rodada anterior começa esta rodada atual. Assim sendo, Daigo Hasashi começará esta rodada. E Daigo Hasashi. Agora, uma vez mais, o cosmo de Daigo brilhará mais forte na Vila Secreta da Folha com os piratas amigos de Yu Hakusho. Porra, da escola Saraya Chique. Essa parada aí. Então devo começar este round. Daigo Lesk, antes de começar o round, você tem que explicar para os nossos amigos da justiça qual é a regra isso, gay. Do round. Eu ia fazer isso, gay. A regra do round superior. A regra do round é nada mais do que escolher uma musiqueta que exemplifique, seja da fase barrudo do Sonic, da fase mais radical, começando ali de Sonic Adventure pra frente. O Sonic trincado. É o Sonic rasgado. É o Sonic da treta. É o Sonic que começou a afundar na cocaína. O Sonic é Lindsay Lohan, cara. É o Sonic que pega mulher. Daigo e seus amigos finalmente chegaram. É o Sonic que dá o orgulho do papai. Então, Daigo, numa situação hipotética em que você poderia escolher uma música para o Disco Ninja tocar no nosso podcast, qual seria essa música? Essa música será de um dos jogos mais porcos, eu diria, do Sonic. Bom. Vou começar por baixo, cara. Essa música pertence a Sonic Riders. Aliás, nem a Sonic Riders, pertence à sequência de Sonic Riders, que é Zero Gravity, que é um pouquinho melhor, mas ainda é um jogo de corrida safado que simplesmente tem o nome do Sonic, porque foda-se. Esta música chama-se Blast City, que é um dos cenários até um pouco legais, um cenário que parece mesmo um cenário de jogo de Sonic. A diferença é que você está andando nele com pranchas. Surfando radical! Disco Ninja, seja radical! Ouçam, crianças, Blast City! Chamado Sonic Dash, Sonic Boom, Sonic Dash 2, que é desses jogos de correr infinitamente. Mas eu não me sinto mal jogando ele, porque é do Sonic, tá ligado? Das contas, assim, é o certo. Muito melhor que um Temple Run, né? Muito melhor que um Temple Run da vida. Mas ele é um Temple Run de Sonic, não é? Mas é o Sim, Sonic, mas ele é com o Sonic. Corre, né? O Sonic, tá ligado? Que o Sonic faz? O que o Sonic faz? A gente ser a alegria da moçada. Caralho, o Knuckles é sinistro nesse jogo, mano. Uau! Qual que é a habilidade dele? Socar os obstáculos? Ué, seu Knuckles, porra. Cara, ao invés de pular, ele te toma de soco. Em vez de pular os obstáculos, ele soca os obstáculos. Ele faz isso, só que ele faz com um corpo inteiro. Caralho, o Sonic é muito sinistro. O Knuckles é muito sinistro mesmo. Cara, sempre o Knuckles é tipo Two Frames. E caralho, agora o Sonic apareceu do meu lado. Que irado. Aqui, ó, Sonic, imã de ring ao acelerar. Imã de aceleração. Atrai rings automaticamente enquanto acelera. Meu Deus do céu. Esse Sonic com cachecol, cara. Compre esse poder por apenas R$1. É, R$3,49, viado. Em dólares. Ai, cara. Ai, que mundo maravilhoso. Senhor Eternidade, porra. Vai ficar milionário fazendo essas merdas aí. Com certeza. Tu faz igual um amigo nosso que fala: não, freemium é um câncer. É um câncer que te dá dinheiro. Quem disse isso? Eu disse isso? Quero que aconteça uma metástase na minha carteira, cara. Falaram. Porra aí, tá vendo? Pode ter. Mas e aí, e o dadinho aí da Of the Victory? Da Victory Tides. Dadinho da derrota. Dadinho do Sonic, cristão. Eita, morri. Não seguem essa página no Facebook. Boa pergunta. O quê? Foi sua eternidade, mas o quê? Sonic cristão, será que tem essa página no Facebook? Tem até aí o Rock Show cristão, cara. Porra, irado, né? Tem aquele desenhista cristão. É bonzão, inclusive. É maneiro mesmo. Foi senhor de quem, hein? Senhor da eternidade. Verdade, tá. Tu sou eu. Cara, numa época longínqua, porque a gente tá velho, mas assim, em 2005 pra frente, eu diria que foi de 2005 até 2010, mais ou menos, foi o ápice da franquia Sonic. Acho que todo mundo concorda comigo, né? 2010, com certeza. Não, de 2005 a 2010, veja bem. Passando por 2006. Principalmente passando, os jogos do Wii. Passando sobretudo por 2006. Não, acho que 2006 foi, 2006 foi um ponto alto da Senoid. Mas assim, mais especificamente em 2007, algum doente da SEGA, ou do Sonic Team, ou sei lá de que caralhos, teve uma ideia genial, que foi a seguinte. Cara, e se a gente fizesse um jogo do Sonic... com uma vibe meio Mil e Uma Noites. Baby, leave us one! Exatamente, cara. Exatamente. Exatamente essa música. Essa música, eu acho que ela resume esse período do Sonic, que foi o melhor ela período. Ela exemplifica. Né? Eu acho que ela é tudo que Sonic representa. E é perfeita, basicamente. Então, Disco Green Ninja, toca aí Seven Rings in Hand. Olha. Caralho, antes... 7 anel na mão. Sonic Lobisomem, Sonic Mil e Uma Noite, Sonic Princesa, Sonic com espada, o cara Sonic com espada. Sonic com espada é outro nível. Sabe o que isso parece? Sabe o que isso era real? Lembra quando? A gente não tinha nem nascido, mas quer dizer, o Daigo tinha nascido. Mas todo mundo aqui assistiu. Aqueles desenhos da Hanna-Barbera, tipo Flintstones. Tinha um desenho dos Flintstones. E tinha um desenho muito nada a ver do Fred com o Barney. Deixa eu terminar de falar. Tinha um desenho do Fred com o Barney, tipo policiais, sabe qual é? Ou então tinha, sei lá, do Tubarão. Tubarão, banda de rock. E aí tinha do Tubarão, que era só o Tubarão e a garotinha, policiais. Ou então, desenho do Scooby-Doo normal. E aí desenho do Scooby-Doo, sei lá, no espaço. Cara, tinha um desenho do Scooby-Doo que eu não entendi a lógica, que era o Salsicha, o Scooby e a Daphne. Só os três, só. Tipo... Não tinha a Velma nem o fudido lá, aquele fusão. É, isso foi antes de ter os 13 fantasmas. Cara, mas os 13 fantasmas é irado. Scooby-Doo, sim, é o a única fase que eu gosto. Eu perdi completamente o ponto dessa... É isso, tá ligado? É você tirar o contexto. Cara, não, mas Sonic, Sonic perdeu o ponto, justamente isso que o Flávio falou. É isso que eu tô falando. Entendi. Eu acho tipo, que é tirar o contexto, caralho. É tipo, ah, tem o prédio Barney. Não, mas agora eles não trabalham mais na construção civil, não. Agora eles são na polícia. Por quê? Porque a gente quer, cara. A Hanna-Barbera é nosso. Eu faço o que eu quero. Foda-se. Sabe qual é? Tipo, o Mauro de pessoas fala, não, agora a Mônica e o Cebolinha. Olha só, a turma da Mônica agora é só Mônica e o Cebolinha. E eles são investigadores. Não, tem que ser tipo mistérios. Cascão e Magali. Cascão e Magali. E eles investigam os mistérios do prédio rosa. Detetives do prédio rosa. Pra concorrer com detetives do prédio azul. Porque eu quero. Eu sou essa série é muito lindo. Eu nunca vi. Cara, o Daigo veio até DPA, mano. O Daigo é sinistro mesmo, cara. Mas sério mesmo. Tem criança, esqueceu? Aham. Uh-huh. Sério mesmo. De onde eu tô, tem crianças. Eu ouvi uma chorando agora, por sinal. Parece um gato. Mas enfim, esse jogo, cara, esse jogo é realmente genial. Eu lembro de ter jogado isso na casa do Ninja Inimigo, inclusive. Ai, e caralho, cara. Era um jogo que você controlava o Sonic como se fosse um volante. Sabe qual é? No controle do Wii. Né? Wii. Girando pra um lado. Cara, era simplesmente perfeito, cara. Cara, e o Knuckles e o Tails de turbante, mano, é uma parada. Porque o Sonic não pagou esse mico, tá ligado? O Sonic não paga o mico de usar turbante no jogo. Ele tá normal. Não podiam descaracterizar a personagem principal, entendeu? Ah, porque ele virou lobisomem. É, mas tudo bem. Agora, esse cachecol que ele usa agora no Sonic Boom, ele devia usar nesse jogo. Que é, tem alguma coisa a ver. Pode crer, isso é foda. Caralho, que bizarro, cara. Que pariu. Eu acho maneiro você mudar as paradas de vez em quando. Eu realmente. Eu dou crédito a SEGA por ter tentado fazer umas paradas maneiras. E essa diferente, música é excelente, verdade. Porque essa música é excelente, porque ela, primeiro, ela tem tudo a ver claramente com o clima árabe, entendeu? E se você prestar bem atenção, pra quem é fã de Ramones, a música toda parece que ela foi baseada no refrão de uma música do Ramones chamada Mama's Boy, que é basicamente Mama's Boy. E é exatamente essa música. Aquele God Hands da Clover com a capa, com a trilha toda baseada em Dire Straits também, pô. Isso aqui é Ramones, que é tipo um pouco mais grande do Dire Straits. Sim. O é rigorosamente. O foda dessa época do Sonic, do 2006 em diante, é que além de ter tirado de contexto a porra do boneco, ele caralho, cara, ele beija uma mulher, mas... Não, moleque, não. É bestialidade, cara. Faz isso não, cara. Lembra essa porra não, cara. Qual é o seu problema? Ninguém tá falando Sonic 2006 aqui. O nego tá mandando a parada na moral. Nego tá mandando a parada limpa. Não. Ah, você é sujo. Só você, quase toda semana, fala, pô, streaming? Sonic 2006? Pô, Sonic 2006. Não, é porque 2006. eu prometi. E é o ano das promessas cheias. Ah, caralho, cara. Que é o cara, contrário de promessas vazias. Eu tô mandando meu pra vocês Deus. Aí. Meu Deus, cara, cheio, Bruno. Uma imagem do Super Sonic no jogo Sonic e o Segredo das Moedas. Moleque, isso é pra vocês refletirem sobre a vida e continuar no próximo. Eu não vou abrir, não. Caralho, é um Sonic estelar. Mas eu acho que, enfim, eu acho que foda-se. Eu acho que eu não... É um Sonic fazendo propaganda de Tron. Escolheu o inimigo ninja. Gente ninja. E eu vou contar pra vocês a dança do bumbum que pegou de uma vez. Como é que é o resto da música? Put your hands on your knees, shake a little down, shake it nice, shake your little buddy. On the little shoes you go. Eu acho shake, que o melhor shake, you go. Eu acho que o melhor Sonic, realmente, eu não tô falando ironicamente, dessa geração mais nova, do dessa era meio estranha do Sonic, eu diria que é o Sonic Colors. Pelo menos acho que é o meu preferido. E não só de uma jogabilidade e um jogo completamente divertido, ele tem músicas muito legais. Por isso que a minha escolha para esse round é uma música do Sonic Colors, que é o ato 1 do planeta Wisp. Então, Disco Ninja, toca essa bagaça. Sai. Eu escolhi do Sonic Cores também. É muito bom, cara. Jogo de Wii bem didático, bem maneiro. Eu acho que a principal palavra pra esse jogo é surpreendente. Porque é a primeira vez que você joga esse jogo. Eu acho que a maioria das pessoas, pra quem apresenta esse jogo, jogam. Eles não esperam nada do jogo. Falam tipo, mais um jogo aleatório do Sonic no Wii. Deixa eu jogar essa porra. Pra Wii ainda por cima. É. E a reação dos meus amigos, normalmente, eu lembro muito da reação de lá, jogando o jogo, tipo, meu Deus, é divertido! O que está acontecendo, cara? Massacre! Esse jogo, a jogabilidade dele é a que norteou primeiro os Temple Runs da vida. Depois, é a jogabilidade que norteia o Sonic Radical no Generations, né? Generations, a jogabilidade do Generations baseada nele. Eu acho que o primeiro que fez isso foi o Sonic do Lobisomem, só que ninguém liga pra ele. Então vamos fingir que o primeiro foi o Colors mesmo. Na real, o Adventure já tem isso, né? O Adventure, o primeiro ato do Adventure é todo, tipo, fuja da baleia, sabe qual é? E já é mais ou menos assim. Mas esse leva isso a sério pro jogo inteiro. E acho isso maneiro. E é um jogo bom pra Wii, cara. É, não que o Wii não tenha jogos bons, mas esses que saíram pra Wii, de modo geral, eram meio bosta. E quem não tiver jogado esse Sonic Colors, enfim, eu acho que ele é só pra Wii mesmo. Eu acho que não tem pra outra coisa. Mas o Generations, tanto o 1 quanto o 2, quando você joga com o Sonic Radical, as fases, às vezes, tem uma jogabilidade misturada, e nessa mistureba entra a jogabilidade do Colors, que é essa visão Temple Run da vida. Às vezes, corre automático e você só tem que, enfim, desviar de obstáculos, etc. Mas é bom. É bom. Colors é um jogo que eu gostei. O Generations é um jogo que eu gostei. E a minha crítica quanto ao Generations que eu tava falando aí. Alguém escolheu a música do Generations? Escolheu, né? Então vou deixar falar também. Vou falar de... Eu ia, mas não ia. Eu ia, mas não fui. Então, o próximo dado que vai escolher é o Piru. Pilates, né? Oh yeah, baby. Manter-me-ei nas cores de Sonic pra Wii, que é só pra Wii mesmo. Saiu pra DS depois também esse jogo. E te digo mais, vou falar que escolhi a música da Montanha Doce. Opa. Sweet Mountain, toca aí, Disco Ninja, Montanha Doce, Zona da Montanha Doce. The Mountain, Sweet. Sweet Mountain, Sweet Mountain. We'll be right back. o jogo é bom. Já falamos dele e continuaremos falando que ele é bom. O jogo é bom. Revelation é bom. Cara, bom. Sabe o que isso faz, stream tá dele em vez de fazer do 2006? Tá, assim, sim. O 2006 é promessa, velho. Promessa é, em 2000. Cara. Pra tornar esse episódio uma coisa mais divertida, eu gostaria de pedir algo muito diferente. Algo que eu nunca pedi antes. Senhor da Eternidade, eu gostaria que você fizesse a imitação de um narrador de episódios de animes, contando algo dramático, revelando qual é a regra do round 3. Primeiro, eu sequer sei qual é a regra do round 3, tá? Segundo, eu não tenho nenhuma capacidade criativa, moral ou sei lá o que é, de imitar uma porra do narrador de anime. Porra, mas é muito divertido ver você falhando miseravelmente. Você tem que tentar. A regra é. Olha só, a gente aquele dia do stream do Street Fighter descobriu. O Senhor Eternidade, ele nasceu pra narrar jogo de luta, cara. É verdade, isso é verdade. Talento nato. Tempo dele não chegou a ficar, mas o talento nato abrochou ali, afloreceu ali. Faltou uma garrafa de cachaça pra faltou gente. Só, faltou só uma voadora e banda, velho. Faltou só um destilado ali. Quem tomou banda foi o Goku no dia. Mas, Senhor Eternidade, o que é um homem sem tentar? Então vamos lá. Filha miserável de coisas. Nossa, me de novo esse Carlos. Caralho, porra, me vai interromper. Porra, para de interromper o cara. Porra, me interrompe o cara, porra. Vamos, porra. Deputado, a palavra, deputado. Nossa, me de novo esse Carlos. Eu tenho, estou preparado para enfrentar mais uma vez um grande desafio no disco ninja do Sonic 1943. Caramba. E ele chegará finalmente no round 3 do desafio. E a regra é a seguinte: você não pode usar Green Hill Zone e nem outra porra que nem todos os outros que você pode. Você pode apenas escolher um slide remixado e etc. E por etc eu quero dizer qualquer merda que der na sua telha. E é isso. Moleque, todo episódio, mas Freitzão, tinha que ter um no último episódio do Baixo Freitzão. Os episódios anteriores de Baixo Freitzão. Ai, vai se fuder. Lembra que teve uma época no passado que a gente gravou tão bem adiantado que eu comecei a colocar no final da edição, tipo, um próximo episódio? Com musiquinha de fundo e o caralho? Pô, aquele era mó gostoso. Cara, foi o ápice fazer de novo. Do Baixo Freitzão. Foi o ápice, né, tinha cara? Tinha música, música de abertura, tinha gente gravando tema relevante toda semana, tinha gente ditando. Na moral, porra. Sim, eu tô falando do ano passado. Acho que você tá confundindo as datas aí, mas beleza. Ah, então tá pensando mesmo. Mas tudo bem, tá pensando em outra coisa. Ano passado a gente tava fazendo temas menos relevantes agora. Ano passado a gente tava, esse ano que a gente deu uma, porra, baixo de soco. Não, cara. Esse ano a gente deu uma melhorada maneira nos temas, porra. Melhorada, é. Renovou a relação, tipo, levou pra viajar, sabe qual é? É, mas vamos lá. Não deixou mais cara de Smith, vambora. Relapso, por favor. Eu. Começarei. Como valia remix / etc, e eu sou um sujo corrupto. Eu sou muito sujo corrupto nesse programa de Disco Ninja. Ainda rouba jogando Sonic, todo mundo sabe. E rouba jogando Sonic, eu sou meio Eduardo Cunha, né? Como eu monto a regra, eu sei por lá a regra. Como eu botei / etc, etc é qualquer merda. Aí eu procurei, vi 12 milhões de remix de como é que fala? Cover. Eu até pensei no cover do Mega Driver, mas era muita sujeira, porque eu falei, não pode Green Hill Zone, e o cover do Mega Driver é Green Hill Zone. E é vacilo. Então eu fui pro Transmedia, que é uma coisa muito maravilhosa, inventada no século XXI, e peguei a abertura, sabe do quê? Do anime do Sonic. Caralho, que já tem ruim. É muito ruim. 10 anos agora, o anime é horroroso, mas a abertura é maravilhosa. Não, que eu tô falando. A música. Moleque. Não, a música é maravilhosa, o anime é horroroso. Sonic Drive. Sonic Drivo. Fala aí, inimigo. Chama a música que eu tenho comentário. A fazer sobre esse desenho. É o Kageyama, quem é o outro, Daigo, que canta com ele? Kageyama Kitadani. Kitadani. Então, Hiroshi Kitadani, o cara que canta One Piece, com Hironobu Kageyama, o cara que canta Dragon Ball, Sonic Drive, a abertura do Sonic X, S-O-N-C Go, Disco Ninja. Night, 他に意味はないと。パンクなヘスケクなんだ。 Eu lembro, isso tá me remetendo a uma fase muito escura da minha vida. Que. Você não tinha janela no quarto, né, cara? Tu tá ligado que eu não tinha janela no quarto. Isso era foda. Isso era foda. Ai, meu Deus. Mas fora isso, o problema bizarro era que eu frequentava, assim, aleatoriamente, sem frequência nenhuma, evento anime. Sim. E às vezes eu até arrastava a sua tentativa. Ah, desculpa. Desculpa por ter feito ai, isso. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Essa sensação de remorso, sabe o que é? É o povo brasileiro, 30 anos depois da ditadura. É o Senhor Eternidade, é o Ninja Inimigo depois de ter levado o Senhor Eternidade pro evento de anime. Não, é a gente daqui a 20 anos, quem comemorou que a Dilma caiu e o Temer assumiu. Cara, é você depois que pega aquela garota que não devia ter pego bêbado no, na boate. Ah, isso é isso. É essa a sensação. Mas. É, acordar vomitado em casa. Cara, eu tô tipo, pedindo desculpa. Eu tô pedindo desculpa por ter colocado as bolas do Senhor Eternidade numa gaveta e fechado com vontade. Eu acho que evento de anime forma caráter também. Eu acho que é importante. Forma caráter. É tipo bullying, sabe qual é? Sofrer bullying. Forma não, caráter. Se vocês tivessem ido num evento de anime com a gente, não seria tão ruim assim. Ah, claro. É, vocês iam ser os bullies com a gente, sabe qual é? Não, você não tá entendendo. A gente chegava num lugar e falava, cara, eu vim aqui pra comprar essas coisinhas de maneiras super caras, só. Bootleg, tudo bootleg. Mas enfim, claro. Então, aí eu cheguei numa dessas, foi no Marista São José, um colégio gigante que tem lá na Tijuca. Eu fui nesse evento, eu sei qual evento você tá falando. Cara, acho que tiveram vários lá, mas enfim, eu fui ali. Não, mas pelo ano do Sonic, eu sei exatamente qual que você tá falando. Cara, eu lembro que eu fui lá e eu olhei e falei... Irado! Um anime do Sonic! Animes são coisas maneiras! Sonic é uma coisa maneira! Então esse anime deve ser muito maneiro! Cara, como eu me odeio! Mas você viu o filme que vem antes dessa série? Claro que não. Devia ter visto. Eu esse vi é o filme. Olha só, o desenho que passava no SBT do Sonic era muito melhor que essa porra. E aquilo era irado aqui. Você tem problemas. Esse anime do Sonic passou no Jetix aqui. Com aquelas versões. Era Fox Kids, né? Era Fox Kids ainda. Sabe como eu posso discordar? Eu e o Sr. Eternidade, a gente tem uma teoria que no Jetix só passava Padrinhos Mágicos e Power Rangers. Isso é verdade. Isso não é uma teoria, isso. Não é uma teoria, isso é um fato. Padrinhos Mágicos e Power Rangers SPD. Não. Era 1000 Power Rangers diferentes intercalados com Padrinhos Mágicos. Power Rangers SPD. É isso aí. Power Rangers to the Rescue. Esse anime do Sonic, ele tem um clássico problema que o filme do Sonic vai ter. Que é não aceitar que o universo do Sonic é um bando de bicho antropomorfizado. E não tem seres humanos. Porra. E tá tudo bem não ter seres humanos. E Sonic pega mulher nesse desenho também? Cara, eu espero muito que não, porque você tem criança além da galera dele. Ele pode pegar aquela mina dele lá, genérica, qual o nome dela mesmo? Amy Rose. Não, mas o filme é legal porque não tem humano. O filme antigo é legal porque não tem aí humano. Aí deve ser melhor, aí deve ser bom, aí deve ser maneiro. Sim, só tem o Robotnik porque... e ele só tá lá pra apanhar. Robotnik não é humano, né? O Robotnik é um robô também. Todo mundo sabe disso. Cara. Criado pelo Dr. Willy. O pior é a Rouge, que é uma morcega com peitos. Gostosa. Eu acho razoável. Peraí, a Rouge era pra ser um morcego? Sim. Tá. Era pra ser, não. Ela é. Bom, os animais de Sonic nunca fizeram sentido na defesa deles. É que ela é um morcego meio suco, né? Meio Darkstalkers, a asinha dela. É tipo a Morrigan. É uma morcega do mal. Você já viu como é que é? A única coisa que ela tem de morcego é a asa, né? Ó, que nem a Morrigan. O Knuckles. Sim. Ele é uma Echidna. Echidna que fala? Sei lá, é Echidna. Sim. É. Você já viu uma foto de Echidna de verdade? Já. Quero ver. Já vi. Moleque, eu não sei da onde a Echidna de verdade virou um boxeador bolado que escara a parede de boa. O Knuckles é mais parecido com uma Echidna do que o Sonic com o Briso. Pode crer. Pode crer. E a menos que o Tails seja uma raposa, ele também não parece com nada. Não, mas ele é uma raposa. Mas então, tudo bem. Então, o lance é o seguinte. Esse anime do Sonic, ele, não obstante ser com humanos e o caralho, ele tem alguma dinâmica lá dos humanos que meio que tem uma equipe de aviação, uma equipe de corrida. Eu não lembro mais. Quero mais que se foda. O que é Daigo mesmo? Não, é uma coisa daquele moleque rico lá. O Sonic na Terra anda com um moleque rico que arranja coisas pra eles. Ah, é porque o moleque é rico, é. E tem um professor, ele tem uma governanta negra. É tudo errado, sim, cara. Tem uma governanta negra e um mordomo magrelo de óculos que parece o Capitão Kuro do One Piece. E um Doc Brown genérico. É uma bosta esse anime. Mas esse professor bizarro descola um caça pro pro Tails que transforma num robô. É. Tornado um avião, X. Um avião. Mas a abertura do anime é boa pra caralho. É boa pra caralho. É da galera. É da galera da Jovem Guarda do Anisong, né, cara? É, o pessoal é bom. O pessoal das antigas. E aí é isso. Tá, mas o anime é uma bosta mesmo. Crunchyroll. Ia ser bom. É isso. E aí é isso. Não tem nem mais o que falar. É, ia ser irado pra caralho se tivesse um anime agora do Sonic, mas um anime feito. Pela galera do Berserk. Baseado no Sonics originais mesmo. Tipo, um projeto Sonic 25 anos, que a gente sabe que não vai ter, porque já é mês que vem e a SEGA não falou porra nenhuma até agora, então não vai fazer porra nenhuma. A única coisa que tem pro mês que vem é um gibi da arte chamado Sonic Drive, Sonic Mega Drive, que é o Sonic original de volta. Ah, entendi. E festa junina vai ter também pra caralho. Hã? Eita, isso é do capeta aí, algum lugar. Vai ter festa junina minha também. Minha prima Regina. Sabe o que eu faria? Porra, prima Regina. Se eu fosse lançar uma série do Sonic, eu ia lançar Sonic sem interagir com nada. Sonic não ia falar. Quer dizer, pelo Sonic não falar, iam ser uma série exclusivamente de ação com ele atravessando as fases. Ia durar 10 minutos o episódio, talvez. Ia ser Pingu. Ia ser de ação. Tipo, ia ser de ação. Ia ser ele em CG. O mangá do Gon, só com o Sonic. CG atravessando as fases. Cada episódio é uma fase, fechou, acabou. Isso funciona, sabe por quê? Tem um anime da SEGA recente, que é o SEGA Gaga, Serra Gaga, não lembro mais a porra do nome do anime. Aquele das mulheres? Das garotinhas, que é um Powerpuff Girls da SEGA. E cada garotinha, na verdade, é uma antropomorfização de um dos videogames. É a garotinha Mega Drive, a garotinha Dreamcast e a garotinha Saturno. É, a Mega Drive é a nerdzinha que usa livro e não tem internet. E a Dreamcast conecta na internet o caralho, é a moderninha. E tem um episódio, em cada episódio elas entram no mundo de algum jogo da SEGA. E o episódio do Sonic é maneiro por isso. O Sonic faz um monte de coisa, toca o rebu e o caralho, mas não fala. Cara, o Sonic não fala. É muito... Eu tô enganado e o Sonic realmente não fala. Eu lembro do Sonic não falar. Cara, é muito estranho porque... Ele pega a mulher quando ele não tá falando? Cara, ele deve fazer um mineirinho no desenho, a gente reparou. O romance que tem... Aquele negão do Virtua Fighter, qual é o nome dele? Jeffrey. Então, o Jeffrey meio que casa com uma das garotas, eu acho. Uma parada dessa. Meu Deus. Da carta de amor. Tem um lance desse. É divertidinho. Gente. Assim, é o máximo que pode ser de divertido. Desse eu procurei SEGA Gaga no Google Imagens. É, aquele jogo do Dreamcast. Eu tô muito confuso. Não, é muito estranho. Não dá pra entender. É aquele jogo do Dreamcast que a gente sempre fala. A gente sempre fala? É caralho, foda. Caralho, a gente sempre fala. Não, mas direto a gente cita ele, que é o jogo que direto? A gente coloca na... Aí, qual podcast que a gente tá gravando, Daigo? Na cadeira do presidente da SEGA. Hã? Aí, Daigo, tá viajando, Maré. Eu te desafio. Cara, se tu achar mais de 5 episódios em que falam esse jogo, eu te dou meu Play 4. Cara, acho que a gente falou em 2. Acho que a gente falou em 2. Ao longo de 200. Não, assim. Oh, cara, que bizarro. Mas agora, enfim, só de sacanagem. Só de sacanagem, toda leitura de e-mail, o Daigo vai começar falando SEGA Gaga. Foda-se. Vamos começar uma leitura de e-mail. Porque aí é muito assim um subliminar, cara. Isso é muito sacanagem. Mas deixa eu falar, essa ideia do inimigo. Pera aí, essa ideia do inimigo, além de ser maneira e ser tipo um pingu do Sonic, pode funcionar como sendo um soap opera do Sonic. Que é o Sonic. Que é um Sonic fazendo ações escabrosas fodas com uma música fodona de fundo e acabou. Ah, e aí, tipo soap opera, que é uma das animações mais fodas do mundo. Ah, soap opera! Vai lá. Dadinho! Da vitória! Daigreon! É nóis! Agora eu abusarei de uma tecnicalidade nas regras que diz que é tudo remix e etc. Então, a trilha sonora de Sonic Generations é toda feita de remixes. Eita! Portanto, eu escolherei a minha favorita ali, que é uma das fases... que é da versão no DS, na verdade, que é uma das exclusivas, que é Mushroom Hill, minha fase favorita do Sonic Knuckles, logo a primeirinha ali. Uma trilha foda, um funk nervoso. Disponível ao seu filho de uma cadela cega. Você erga-se e toque para nós Mushroom Hill Modern. pra provar? Não sei, a gente só era... A regra de estágio 1 não... caiu, né, cara? Nunca não, teve essa regra. Só nunca se aplica teve regra a Green Hill Zone. Então tá bom. É estágio 1 do jogo 1, né, cara? Então, beleza. Meu comentário, Daigo, que eu falei que eu ia fazer a respeito de Sonic Generations é... Gostei muito do jogo, me diverti, zerei meu PS3, só que as fases com o Sonic gordinho, pasme! Como a maioria das pessoas pagam mó pau pro Sonic gordinho, eu não achei tão divertidas quanto as fases do Sonic Radical. Porque a fase do Sonic Radical tinha mais de um tipo de jogabilidade. Eram menos extensas e eu achava mais divertidas. A do Sonic gordinho era muito beabá e eu nem achava ele tão rápido quanto eu achava no Mega Drive. A percepção de velocidade pra mim era diferente. Então... É a percepção que muda, porque a velocidade é a mesma, né? Sim. Deixa eu ver aqueles vídeos comparando. Isso que é foda. Fico muito triste com isso. Sim. Por isso que 2D é superior, cara. Desmistificação. É verdade. Quando eu joguei Sonic 4, o saudoso Sonic 4. O famoso jogo em capítulos que nunca terminou. Caralho, Sonic 4, hein? Quem diria? Quando eu joguei Sonic 4 a primeira vez, a minha... eu larguei por isso. Falei, cara, o jogo é lento. Ele não é, mas ele passa a impressão de ser, isso me irrita e eu parei. Cara, eu joguei o Sonic 4 e o Sonic 4 2. Eu lembro que eu gostei na época, mas eu não, nem lembrava que esses jogos existiam. Pode ficar, você vê. Tem pra celular hoje em dia, cara, esse jogo. Mas ele não terminou, né? Não terminou, só saiu parte 1 e 2, salvo engano. Cara, e é tristão porque, assim, essa porra de lançar em episódio deu merda no fim das contas, né? E uma galera comprou o jogo, esse jogo não saiu em disco, de fato, não saiu, mas uma galera comprou o jogo e cada capítulo foi $15 na época. Eu acho que eu comprei, inclusive, eu não sei como é que eu joguei, porque naquela época a gente não trocava muita conta de Play 3 e dava pra ter 500 contas, né? Então não sei se comprei ou se eu tinha na conta de alguém. Jogo de 2010. Mas muita gente pagou $15 por aquele jogo, pela parte 1, mais 15 pela parte 2, e se somasse as 4 partes, ia dar um preço de jogo cheio e ia ser até o jogo todo. Iam ter 4 partes? Iam ser 4 partes. Uau. Num jogo cheio. Ia dar um preço de jogo cheio. E acabou que não deu nada, né? Porque o episódio 1 saiu em 2010. O episódio 2 demorou 2 anos pra sair, vai sair em 2012 e morreu. E agora já tem 4 anos. Já tem 4 anos que esse jogo não sai atualização e acabou, não, nem vai sair. No céu tem Sonic 4 atualizado. E morreu. E morreu. E faleceu. Logrou êxito em falecer. Música da Dinda Vitória é tipo. Terminador. Como é que é o nome desse filme? Terminador do futuro, porra. É que pariu. Caralho. Morre duro, pô. Homenageado pela eternidade que gosta tanto. Essa música é mais de uma outra música, na verdade, né? Ele é Sherminator. Sherminator. Target acquired. Objetivo: Sherminar. Cara, esse filme tinha que morrer, cara. Eu acho que fazem continuação dessa merda até hoje. American Pie? Sim. Não, achei que tinha. Cara, olha só, eu acho que tinha que. Não, você tá louco? Não. Parou no Reunion. Mas tinha que ter acesso. Não, você tá louco. Eles lançam pra DVD direto. Tem tipo primo de irmão da mãe do pai. Não, mas sonhaste o Reunion. Isso aí. Sonhaste o Reunion. Caralho, cara, tem muita coisa. Cara, muita tem coisa. O Google, vamos lá. Vamos conversando aí sobre qualquer coisa aqui. Que eu vou procurar. Porque o Reencontro é o 8 já. Não tem o 9. Tá, tudo bem. Talvez o Reunion seja o último. Foda-se. O Reunion é o último, pô. Foda-se, meu ponto aqui é que tem muitas, cara. Caralho. Não, mas o que eu tô falando? Tinha que ter uma série do Netflix do Stifler. Meet the Stiflers. Caralho. Não tem um filme, pelo menos, desse, eu acho. Liga lá pra Netflix e fala. Vou ligar. Seu Netflix, faz uma série do Stifler, por favor. Porque esse cara, o Sean, não sei quem, eu esqueci o nome dele. Sean William Scott. Ele é o Sérgio Ron Jacob de Hollywood, cara. Esse cara, ele é o cabeção de Hollywood, esse cara, brother. Esse maluco, ele é o Stifler, ele é um amigo do Ashton Kutcher, do Cara, Cadê Meu Carro? E só. Ele é isso que ele é. Mas assim, o Cara, Cadê Meu Carro? A gente só sabe que a Fox passa uma vez por semana essa aposta desse filme. E porque o filme é foda. E o filme é foda. E esse cara, ele é o Stifler, cara. Se eu encontrar esse cara na rua, todos que vão saber. Ah, poxa, William. Não, cara, Stifmeister, cara. Aliás, tem aquele filme com o Paul Rudd que é irado também, que eles adotam uns garotos. Ah, adota não, que eles, tipo... O cara com crise de meia-idade vai trabalhar com criança porque foi preso. É, tipo isso. Esse filme é irado. Aí, sabe um filme? É irado esse filme. Eu me surpreendi com o filme... É Role Models o nome, Role Models. Faço o que eu digo, não faço o que faço. Cara, Role Models é muito foda. Mas eu me surpreendi outro dia que eu não lembrava que o cara Cadê Meu Carro é com o Stifler. É com o Stifler, é o coadjuvante lá do Ashton Kutcher. E tem aquele filme também que os caras matam alienígenas gigantes com o shampoo Head and Shoulders, que tem o Stifler também. É, Evolução. Aquele do Evolução. Esse filme é do caralho. Esse filme é bom. Com o Mulder. É, tem um Mulder com o Mulder. Caralho, pode ser. Mas é de easter egg o Mulder lá ou não? Não, é de espadar. É uma lista, né? Verdade. É o The Nakers também, não é com eles? Pode crer. Então. Cara, é muita referência nesse filme, Evolução, né, cara? Senhor da Eternidade. Assim como eu ia dizendo, assim como o nosso amigo Daigo, eu me aproveitei de uma tecnicalidade das nossas regras. Porque eu me recordei que o Sonic Chronicles Dark Brotherhood, ele, por um acaso, todas as músicas dele são remixagens. Caralho, mano. De outros jogos. No caso, eu escolhi uma música que, assim, representa tudo de bom que existe. Eu falo que existe no Sonic, mas tudo de bom que existe na vida. Que isso? E ela, na verdade, é um remix de uma com câncer. De uma música do Sonic 3. Da música do boss do Sonic 3. Que é uma música que é excelente na sua versão original, talvez. Mas assim, toca aí Disco Ninja, Disco Grey Ninja, a música do Sonic Chronicles Dark Brotherhood, que se chama Nocturne. Chamar Sonic the Hedgehog com o Ku Klux Klan. Ia ser mais fácil falar no pôr do nome. Cara, eu descobri que esse jogo. Irmandade das Trevas. Esse jogo, ele, na verdade, ele é tipo um RPG do Sonic. Ele é tipo um Mario RPG do Sonic, só que tinha câncer. Exato. Isso é sensacional. Eu quero pôr nas mãos desse jogo. É por isso que eu sempre quis jogar esse jogo, porque eu achava que ele era tipo um Mario RPG com os personagens do Sonic. Isso tinha tudo pra ser irado. Aí outro dia o Daigo virou pra mim e falou: não, cara, é uma bosta. Eu falei: ah, então tá bom. É mesmo. Pô, eu não mas sei como, porque a trilha sonora é sensacional. Tem uma realidade alternativa em que a SEGA dominou. A SEGA não lançou Saturno naquela época, nem o SEGA CD, nem nada dessas merdas. E ela ficou dominando o mercado. E aí a Nintendo se fudeu lá nos Estados Unidos. E aí a SEGA juntou com a Square pra fazer o RPG do Sonic. E não teve mais RPG nesse mundo. E tem o Sonic RPG. E o Sonic RPG é foda, porque não tem que inventar personagem. É o Sonic, o Knuckles, o Tails, o Dr. Robotnik, alguém aleatório que eu não tô pensando agora, alguém. E você enfrentando um inimigo novo, e é um jogo muito foda. E é o RPG bom do Sonic. Moleque. Que nunca existiu na nossa terra atual. E o Sonic não fala, que nem o Mario não fala no Mario RPG. O Mario não fala. Caralho. É, o protagonista é silencioso, né? Que é RPG mas style. Infelizmente perde-se as piadas com o Luigi. E te digo mais, nesse jogo do Sonic RPG da Square, não tem viadagem franquiazinha da Nintendo, tipo, ah, só pode os meus personagens. Então vai ter algum boneco da Square nesse jogo. Tipo a Terra. Tipo, não, tipo aquele, o gorilão do Final Fantasy VI. É ele que tá lá. Maru. Moleque. O Maru. Tem o Maru no Sonic RPG. E essa realidade alternativa é foda. Porque o nosso presidente nela é o Tiririca. Moleque, a gente fez um programa no Baixo Frente Sogo sobre Super Mario RPG. Eu joguei Super Mario RPG que nem um filho da puta. Eu me amarro nessa merda. E o Daigo falou agora e eu nunca tinha percebido que não tinha o Luigi nesse jogo. Tem o Luigi. Só tem em piadas. Luigi está presente apenas em piadas. Luigi é o irmão decorativo, né, cara? Caralho, não tem Luigi. Tem tipo um Kirby paraguaio, mas não tem o Luigi. Tem um Kirby paraguaio, tem um Link da Tasmânia, mas não tem o Luigi. Link da Tasmânia, coitadinho. Link Pinóquio, mas não tem o Luigi. Nem o Sérgio Rondjakov americano também. Vamos lá. Vamos terminar. Sabia que tem um filme com a Mariana Ximenez e aquela Alison Pill, que fez o Scott Pilgrim? Tem gatinho? Então, tá rolando esse filme aí. Porra, as duas. A Mariana Ximenez e a baterista lá do Scott Pilgrim. Tem peitinho? É um filme nada a ver. Ah, se tiver, tamo junto. Vai ser bem branco, se tiver, porque as duas, né? Mas sim. E aí, beleza. E tem essas pessoas nada a ver. Então, podia muito bem, cara, ter o filme do Sean William Scott com o Sérgio Rondjakov. Podia ser, tipo, um Stifler no Rio. E os personagens não sei, Stifler, cabeção. Ia ser o melhor filme do mundo. Dirigido por José Padilha. Mariana Ximenez Nudes. Vamos lá. Vamos terminar Olha isso aqui? O cara já vai caçar. Vamos lá. Dadinho, então, sou eu. Meus amigos, há muito tempo, não lembro em qual disco ninja, e eu venho aqui fazer um apelo para todos os nossos amigos da justiça, aqueles que conseguem baixar o episódio e ouvir até aqui, aqueles que têm disposição para ajudar e ser os grandes amigos da justiça. Em algum disco ninja, eu utilizei um remix que eu adorava da música Sky Chase do Sonic 2. Sky Chase, antes de falar a fase, antes de falar dessa tudo, antes de continuar essa menina de raciocínio, eu peço para o Disco Ninja, Disco Greninja, Disco Fudidão Bolado Neurótico do Afro Sinistro, toca por favor o remix do Sky Chase. Ainda. Tem. É bom que você tenha. Não, você tá é outro remix. Ajudarem. Então, deixa eu falar. Ah, é outro remix. Então, tá bom. Eu escolhi tá um outro remix. É um remix Perdão muito legal, muito divertido. Mas não era o remix que morava em meu coração. É como Entendi. Se você tivesse encontrado, depois de muitos anos, aquele biscoito fofo vendendo no supermercado. Aí depois que você comprou... Não, é o biscoito fof. Desculpa, você não tava naquele episódio, tá? O episódio você não gravou, que a gente falou de biscoito. Você não... Acho que o Daigo... Não, o Daigo tava, tá? O biscoito é o de quindim. É o de quindim. O biscoito é o de quindim. Respeite a memória do episódio de figurinha. Deixa só falar minha linha de raciocínio aqui. Assim como eu queria o wafer de flocos da Balduco de volta. Sabe e eu queria quando... o do Fofão. Sabe quando você vai, compra o biscoito fofes que voltou, aí você abre, porra, voltou o biscoito fofes, que irado. Sabe o pacote come e não tem o gosto do biscoito fofes. Então parece que o biscoito fofes voltou, mas ele nunca voltou. Cara, mas é questionável isso, porque pode ser o seu paladar que mudou e não a forma do biscoito. O seu paladar de quem já bebeu na vida, fumou na vida, envelheceu, que mudou. A gente fica velho, perde aquele paladar chamado paladar infantil, pra quem, gosta de usar um termo. Sim, só a química do corpo se alterou. E lá. É, aliás, não, em geral, o paladar... Quero dizer o seguinte, pode ser que quando o pessoal te mandar o link dessa porra aí que tu quer ouvir de novo, também não vai ser mais a mesma coisa pra você. Sim. Que você viveu, você agora tem filho e não sei o quê. E lá. E vai pra Noruega. Fala, deputado. Senhor da eternidade. Diga. Daigo. O tempo passa, o nosso gosto, as nossas papilas mudam. Sei lá, alguma coisa muda pra gente sentir o gosto diferente das coisas. A gente tem esse gosto mais maduro, mas o coração sente, ele sabe o que é que você quer. E o coração mostra que não é aquele fofes. E o coração mostra que essa música, esse remix é legal, esse remix agrada. Mas esse remix não é o Sky Chase que o Ninja Inimigo merece. Meu coração tá batendo. O que ele precisa, então? É o que ele precisa no momento. Realmente, porque ele precisa de um remix aqui. Mas não é o que o coração dele pede. Então, batumba esquisito. Fiquem ao som do nosso Sky Chase e, por favor, me ajudem a encontrar um Sky Chase. Coração duro, coração mole, coração balão, coração São João. De jogos. E uma das regras que a gente não pode utilizar, eu acho que pelo visto o Lopes também não falou, era que não pode a música do Sonic 2006 que a gente usa pra terminar todo episódio. Então, eu falei, tava nas regras, sim. Tanto que ninguém escolheu, seu paspalho. Porra. A música que a gente usa aqui é uma música remix instrumental, que se tu procurar, tu acha como Lost Version, sei lá. Lost não é porque você acha, mas enfim. Não. A gente usou essa, a gente já usa outra agora. A gente usa outra? A gente agora usa a do Smash Bros. Ah, a do Smash Bros. É muito irado, realmente. A gente tá usando a do Smash Bros. Agora há um tempo. Mas essa aí que você tá falando foi a clássica. A clássica música do Bastante Soco. Ninguém conhece a música do Sonic, é a música do Bastante Soco. A música do Bastante Soco. E me lembra o nosso. Eu vou postar no YouTube uma versão dela e vou pedir pra todo mundo comentar como sendo a música do Bastante Soco. De modo que ela se torne mais conhecida do que a música original. Cara, essa música tem que ser mais conhecida por ser a música do Bastante Soco que por ser a música do Sonic. Sim. A gente já absorveu ela. Eu olha o campeão só. Já. Mundo dele, o remix perdido. Metas. Primeiro, cabeção no Bastante Soco. Segundo, música do Sonic, na verdade, sendo música do Baixo Frente Soco. Stifler no Baixo Frente Soco. Que isso? Stifler no Baixo... sou mais o Cabeção. Cabeção é uma lenda muito mais sinistra que o Stifler. Cara, o Cabeção... Também sou mais o Cabeção. Ele deve estar tão desesperado que eu acho que ele aceita, se a gente chamar ele pra gravar com a gente, assim, de bobeira. Cara, eu quero que ele vire membro efetivo. Eu quero que toda terça-feira, já que o Baer não vem mais, o Baer sempre fala que pode... Ah, quinta-feira eu acho que eu posso! Bora fazer não, uma campanha aí. A gente vai tirar o Baer, vai trocar o Ranger Preto, vai tirar o Baer, o Ranger Amarelo, vai tirar o Baer e vai colocar o Cabeção pra ser o novo Ranger. Cara, sabe o que a gente deve fazer? Uhum. Isso é uma coisa melhor. Que eu acho que a gente pode nascer aqui agora. Vamos parir essa agora. Ideia aqui. Olha só. Uma vez por semana, a gente tenta fazer uma imagem, tenta emplacar ela viral com alguma cara do Cabeção, alguma porra, fazendo um apelo pra ele vir gravar com a gente. A gente manda todo mundo divulgar. Tipo assim, divulga esse episódio. Depois, domingo, sei lá, deu domingo, divulga o pedido de clemência do Cabeção. A gente pode só ligar pra ele mesmo, também e falar que o Cabeção quer gravar com a gente. Qual o telefone dele? Quem será que tu... Já sei, vou falar com algumas pessoas. Claro, não tem telefone dele, não? Vou procurar não, diretamente, acho que não. Mas ele talvez conheça. Aí, lembrado, agora é MC Mamute também. Mamute, com certeza. Se for mandar agora, o telefone da mãe dele. Moleque, LOL, moleque, esse cara, o Serginho, moleque, um peru, LOL. Não, porque eu vou te falar. Então, peru. É isso aí. Se você tem alguma opinião pra dar pra alguma das músicas que a gente deu, porque a gente não faz mais votação, né? A gente tem votação, não é mais a roda. Se tem alguma opinião, alguma música que você quer contribuir pra algum desses nossos rounds, se você quer dizer alguma coisa, envie seus e-mails pra eugostojogos@baixofrentesoco.com. Ajude-nos a alcançar o cabeção. A gente quer o cabeção aqui dentro. Cara, esse é o nosso slogan, velho. Esse é o nosso slogan. Pronto. Não precisa de mais nada, cara. Bem. Moleque, tô mandando pra ele aqui mensagem. Tu não conhece nenhum ator, amigo teu, de profissão, com o telefone do cabeção? É tipo assim. Pirou! Acompanhe também o nosso twitch.tv/baixofrentesoco, nosso youtube.com/baixofrentesoco, nosso facebook.com/baixofrentesoco, nosso facebook.com/group/baixofrentesoco, o nosso patreon.com/alguma coisa que é secreta que você não vai descobrir que é o Patreon do Baixo Frente Soco. Você não perde por esperar na Via Show! Dose quadro pra Discol, 50 centavos! Homens, 10 reais. Mulheres não pegam a noite toda. Nesta quarta, Belo e convidados. E na sexta-feira, a grande revelação do momento, Sorriso Maroto. Hashtag vem pra Espartanos. Olha nos olhos e diz, então me quer. Olha nos olhos e diz. Senhora Eternidade, só pra fechar esse programa, eu tava conversando com um amigo meu, a gente tem uma teoria de que nenhum homem é 100% homem se ele não conhece uma música de Roupa Nova. Então me diga, por favor, uma música de Roupa Nova. Puta que pariu, forçou. E aí, ó, forçou. Eu certamente conheço alguma música do Roupa Nova, eu só não sei dizer. Você não sabe que é do Roupa Nova, ok. É, exatamente. Justo, né? Eu devo conhecer umas 15 músicas do Roupa Nova, só não sei. Eu vou cantar uma pra você no comecinho e você continua, hein? Você lembra daquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito eu de... Eu nunca ouvi isso na minha vida. Então vamos apelar logo, né? Vai logo pra abertura da viagem. Vamos logo, né? Na escuridão o teu olhar me iluminava. Porra, Senhora Eternidade! Estrela guiero. Ah, vai tomar no cu então. Eu te abraçava do Yolandês. Agora eu sim, eu te abraçava do Yolandês. E pra você, que o sonho a paz não faz mal. Abertura de um sonho a mais, novela da 7. Agora foi. Mas galera, eu tô com muito sono, vocês não podem exigir nada de mim, sério mesmo. Entendi. Isso é muito forte, pra falar que não conhece. Escuta uma música do... Não, olha só. Então agora vamos pro true mesmo, tá? Não é nem questão de ser homem ou de não ser. Caráter, hein, Senhora Eternidade? Caráter. Canta uma música do Molejão. Ah, pô, é mole. Puta que pariu. Como é que era aquela do... Caralho. Vamos para o próximo. Fala, socadores. Aqui é o Inepto, digo. É o Peralta. Puta que pariu. Estou aqui para falar sobre assuntos aleatórios. Então, se quiserem pular, sem problemas. Ok! Opa, falou. Próximo. Não, mentira. Vamos nessa bosta. Vamos ler o que o Inepto tem a nos dizer. Digo, o Peralta tem a nos dizer. Primeiro, o Ilaps comentou da mãe dele viciada no joguete de celular e eu logo lembrei da minha, completamente viciada e tryhard em Pet Rescue. Não faço ideia do que seja. Também não. Depois que ela chega do trabalho, ela não faz outra coisa a não ser jogar esta porra. Da última vez, ela tinha passado da fase 1100 e aquela porra tava longe de acabar. Quando eu disse pra ela que provavelmente o jogo era procedural e não acabaria nunca, ela ficou meio chateada, mas continuou jogando mesmo assim a fim de passar todas as fases daquele jogo. Cara, destruiu a ilusão da mãe. Cara, isso é muito triste em várias maneiras. Ela tá literalmente presa num loop infinito que ela nunca vai acabar e ela nunca vai ter a satisfação que ela quer. Vai ficar voltando. Aí na hora que ela chegar, tipo, sei lá, na fase 1015. É tipo literalmente cenoura no pau. Eu não consegui traduzir carrot on a stick, eu não tenho o dom do ilapso. É cenoura numa vara de pescar. É literalmente cenoura na vara. Uma cenoura numa vara de pescar, ela nunca vai. O cavalo nunca vai comer a cenoura. É muito triste, cara, mas beleza. Ele ainda quebrou a ilusão da mãe dele. Não, pior que ele não quebrou, ela tá em denial. Ela não. Ela, tipo, ela ficou chateada, mas ela continuou a jogar mesmo assim. Ela, tipo, ela pensou, tipo, caralho, será? Ela questionou por um momento. Eu acho que é denial. Ela, ela é denial, não é denial, com certeza. Ela questionou por um momento, depois ela falou: não, tenho certeza que vai acabar, eu vou zerar, vou terminar. Ou então só se conformou: não, vou continuar jogando mesmo. Pode ser também. Segundo, o maluco no e-mail do último cast falou que o secretão foi uma bosta. Eu só queria dizer pra ele: uma bosta é você, seu monte de cocô. Eu vou te quebrar na saída, bobão, cara de nuvem. Cara de nuvem? Quem chama as pessoas de cara de nuvem? Eu não sei. Tá que eu pariu. Terceiro, estou vendo o Rock Show agora do primeiro ao último episódio e a Genkai acaba de morrer e estou extremamente sad. Sad. Você está triste, seu filho da puta? Alguma recomendação pra curar essa minha gayzinha e ficar menos sad? Sei lá, uma rola. Não, eu acho que o rola pode piorar, mas eu não sei. Não, ele devia aceitar, pô. Já tá achando que é viado. Aceita que tu é viado. Eu acho que isso é melhor mesmo. Já tá achando que é? Aceita logo. Faz um teste. Enfia o treino rápido. Se você curtir, vai. Se você curtir, vai. Vai fundo. Não tem o menor problema. Tá aí, faz isso mesmo. Hoje em dia tá até se usando. É isso. Abraços, um beijo em vossas nádegas peludas. Obrigado. Eu não dei mesmo, não. Enfim. Vamos para o próximo. Porra, tem e-mail pra caralho, Daigo. Você falou que não tinha e-mail, porra. São seis só, porra. Falta mais três. Olá, Daigo, senhor da eternidade. Eu sou o senhor B, analista de produção, 24 anos, Rio de Janeiro, pai da Valentina, um bebê meme ambulante. Ah, tá, porque como se a gente não conhecesse o senhor B, é isso? É. Tá bom. Oi lá, senhor B, eu sou o senhor da eternidade, tudo bem? Oi, eu sou Douglas Jung. Estou mandando... Beleza. Caralho, o senhor B só tem 24 anos. Eu achava que ele era mais velho. Eu também. Estou mandando esse e-mail para trazer um assunto rapidamente que envolve o tema do último podcast. As microtransações viraram algo popular recentemente nos jogos mais famosos. Então gera aquela raiva, aquele ódio mortal e etc. É, cara, é aquela parada. É uma parada que a gente não tá acostumado, né? A gente não, que... Não é um modelo com o qual a gente cresceu. Uma geração um pouco mais antiga. A gente, cresceu com o modelo e, tipo, e os jogos nunca precisaram dessas paradas pra serem extremamente lucrativos. Então, mas sei lá, mas as coisas mudam. Acho que até certo ponto a gente tem que aceitar as mudanças do mundo. E na maior parte dos casos, a gente... Quer dizer, as empresas relativamente éticas, que acho que eu gosto, pelo menos, elas não colocam microtransactions de uma forma que você precisa comprar. Então eu posso só não comprar e foda-se. Eu tenho essa opção. Então não é um problema tão grave. Tem livre-arbítrio, né? Eu só não gosto quando eu fico com a impressão de que eu já paguei o que eles estão me cobrando mais pra pagar, pra ter, entendeu? Isso me... isso é a pior coisa. Mas aí é outra história. Bom, porém, nós ficamos parecendo com aquele velho reclamando que o mundo hoje está perdido por causa dos jogos. Só que no Microcosmos, onde nós reclamamos que o mundo dos jogos está perdido porque todos os jogos têm microtransações. A gente parece um pouco de velho, até porque a gente tá velho mesmo, né? Então tem isso. Vamos lá, né? Então, senhores, eu era uma das pessoas que ficaram muito puta quando a Overwatch anunciou que seria pago. O jogo já tinha mecânica de jogo free-to-play. Fiquei revoltado. Mas conforme o jogo foi sendo mostrado, pessoas foram jogando e, principalmente, depois da minha experiência jogando, entendo o motivo dele ser pago e, sinceramente, se for pra continuar produzindo aqueles curtas maravilhosos, podem cobrar sim. É, uma coisa que algumas pessoas reclamam é que o jogo, ele tem mais fluff do que content, né? Ele tem mais marketing, mais parado, mais investimento em coisas fora do jogo do que no jogo em si. Mas bem ou mal, o jogo em si, ele, apesar de não ter tanto conteúdo, ele é muito polido e muito divertido. Ele é sólido, né? É, muito sólido e a princípio a gente entende que a Blizzard ainda vai colocar muita coisa nesse jogo, vai fazer balanceamento, vai lançar novos personagens. É, tem um modo de campanha que tá vindo aí. Então bem ou mal tem um modo de campanha? Eu não sabia disso, honestamente. Tá vindo, pelo que parece. Então, cara, enfim, se for isso tudo mesmo, cara, acho que o preço é o preço. É porque a gente pensa, caralho, R$150 é o dinheiro pra caralho, mas o jogo lá fora custa $40. É um preço normal de um jogo. Tudo bem que eu concordo com você um pouco, Sr. B, que no início eu também tava pensando, cara, é um jogo free-to-play, as pessoas estão cobrando. Mas, assim, é uma questão... Na verdade, hoje em dia, o jogo free-to-play, ele é um jogo como qualquer outro. É só o modo dele ser monetizado. Então, bom, a verdade é que existem vários caminhos para as coisas. Para a carteira das pessoas. Para a carteira das pessoas, exatamente. Conclusão, eu mudei de opinião sobre esse jogo e isso abriu meus olhos para ver que microtransações não são ruins. Elas podem ser usadas de forma ruim, tornando o jogo pay to win. A sua opinião é válida. Bom, é isso, senhores. Abraço e até a próxima. Um grande abraço, senhor. Sim. B. E para sua filha. Grande abraço. Agora, o próximo... já é um marco na leitura de e-mails do próximo e-mail, né? Fala, galera, aqui é o Dash. Muito bom tema da última semana. Na minha opinião, as microtransações dos jogos podem existir desde feitas de forma justa, dando uma opção para o jogador ter suas coisas em game sem pagar. Não sendo como a Capcom, que vendeu um jogo chamado Asura's Wrath sem o final verdadeiro, cujo final você teria que comprar, ou mesmo jogos online onde você pode comprar uma arma comedora de Kusk para pegar sem gastar, você tem que dedicar umas 200 horas da sua vida. O foda desse papo da Asura's Wrath é que tudo bem, a Capcom tá errada no que ela fez, mas é porque o jogo também não vendeu bastante pra eles poderem instituir esse final como a extensão que eles queriam. Aí teve que ser só aquilo e você praticamente só assiste, você não joga. Mas é assim o jogo todo, né? É verdade, é que erraram. Errou. Errou. É, errar errou, mas... Errou rude. Tem uma certa justificativa do que rolou. Não, podia ter ficado só aquele final normal, não tem. Sem gancho. Daigo, não dá pra justificar, foi mal. Não. A justificativa não é sempre, oh meu Deus, eu vou aceitar. É uma questão relativamente complexa, porque se eles fizeram um final, e é um final meio aberto, digamos assim, eu não sei como é que é o final, eu não joguei essa merda, mas se eles fizeram um final que é meio em aberto, e aí depois eles tiveram a ideia de lançar um novo episódio, um DLC, que tinha tipo, que explicava o melhor o final, ou sei lá, alguma coisa assim, beleza, isso é razoável. Agora, se eles já planejaram isso desde o início, e é basicamente um final incompleto, e que você só entende quando você joga o final verdadeiro que você paga, é muito bizarro, é muito errado. É, eu acho, pelo menos. É a cagada. Bom, pelo menos saiu, né? Comprou quem comprou, eu não comprei. Ah, mas aí é aquela parada, beleza. Não compra, dá um dedo pra Capcom e aposto que eles nunca mais vão fazer isso. Talvez, né? Ainda há coisas pra ver. Por exemplo, o Street Fighter V pode acabar tendo uma dessas também, porque não tá rendendo. É? Tá dando tá tendo dinheiros. Não tá vendendo tanto que eles queriam. Não mesmo, tá bem longe. É. Mas isso é... Tem que se fuder mesmo. Lançou o jogo todo cagado, tem que se fuder mesmo. Animados para Persona 5? Não. Vou jogar? Vou jogar, eu não tenho videogame pra fazer isso. Talvez quando eu tiver, daqui uns 2, 3 anos, quem sabe. Sei que já vai ter passado, mas vocês vão ler antes a aposta de lançamentos para E3? Eu não gosto de fazer isso. Mesmo porque vaza tudo muito antes, então a gente já fica sabendo que vai ter no show. Cara, tem tanto tempo que eu não acompanho jogos atuais, jogos AAA. Tipo, de segunda-feira pra cá, vazou Dead Rising 4, vazou Injustice 2. Ah, é o Injustice 2. Não, tá, o Injustice 2 é hype, tudo bem. Vazou uma boa quantidade de jogo já, é foda. Você não sabe o que é manobra de marketing ou o que é cagada de estagiário, sacou? É. Então acaba que quando chega no show, você já sabe o que vai ver, você já escolhe o que você quer ver. No meu caso, eu vou poder ver o Injustice 2 antes, porque a estreia de gameplay dele vai ser no torneio do Mortal Kombat agora sábado. É, isso vai ser maneiro pra caralho. Eu nem vi os personagens ainda que eles revelaram. Já revelaram alguma coisa? Flash, Supergirl, Superman, Batman, Aquaman, Atrocitus e Gorilla Grodd até agora. É, tudo cocô. Não, pô, Gorilla Grodd é da hora, pô. Um macaco gigante telepata, cara. Que se foda. Mas enfim, eu tô esperando. Provavelmente vão lançar aquele Cuphead também, tá ligado? Ah, não, Cuphead já rolou até trailerzinho. Saiu hoje, eu acho. Ah, é? Ah, depois eu vi. Depois te passo. Esse jogo é muito irado, é muito bonito. Uhum. Eu gostei dele bastante também, pelo que eu vi. Viram um filme do Warcraft? Não. Não. Eu achei muito mediano e com furo de roteiro. Amigos me falam que é porque no 2 será explicado. Então, isso não, foi mal, isso não é uma justificativa. Então por que saiu? Isso é cagado, isso não existe. O que os senhores acham dessa desculpa? Eu acho uma bosta! É um lixo, exatamente, é um filme, como você fala a seguir, um filme bom de verdade deve se segurar sozinho, e sim, ele deve. Exatamente, ele pode ter alguma coisa, algumas coisas que ele não explica muito tão bem e que vai ser aprofundado depois, mas o filme tem que fechar, ele não pode ter literalmente furos de roteiro. Ele tem que se fechar sozinho. Ele ter saído. Ele não se sustenta? Senhor Daigo, agora que no novo Sentai de Woja chegou o sexto membro, como está a série? Tá bom. Pela primeira vez em muito tempo, o sexto membro é vilão e eu gosto muito disso, que é como começou a tradição. Chegar lá o sexto membro comendo cu, derrota todo mundo. Raramente isso deu merda, então é só esperar pra ver de onde vai daqui. DC Rebirth. É muito gay admitir que chorei lendo algumas passagens? Não foi feito pra bater no coração aquela desgraça? Como mostrar que tem super-heróis que ainda se lembram do pré-952? E são desacreditados. Ou mesmo o discurso do Wally no final. O Wally, no caso que ele tá falando, é o Kid Flash. É o Kid Flash original, que depois virou Flash, depois da morte do Barry Allen e tal. DC Rebirth roda tudo em volta dele, já podemos dizer, porque já passou 2 semanas que esse gibi saiu. Então... Bom, eu não ligo. É só porque ele foi feito pra pegar quem é fã. Então, não tem problema chorar. Você só cumpriu o objetivo da parada. A indicação desta vez é de algo que não tem aqui nas terras BRs, mas que vale a pena ler na LET. Authority. Não, Authority tem sim, tá saindo os encadernados, eu já tenho 2. E... Das cinzas de um super grupo financiado pela ONU, que era o Stormwatch, surge uma nova equipe de super-heróis que usará seus incríveis poderes e habilidades para fazer com que o planeta Terra seja um lugar melhor pra se viver. Eu não acho que é bem isso. Jane Spy Parks, conhecido como espírito do século XX, reuniu Jack Hawksmoor, o barão das cidades, o doutor Swift, a engenheira, Apollo e meia-noite. Ah, desses dois você vai gostar. Imagina como seria se o Batman e o Superman fossem um casal gay feliz. Eu acho isso mágico. É, porque é bem assim, eles são tipo um casal mó bem resolvido, assim. Deve ser maneiro. Um cara é o Superman, o outro é o Batman, e eles são um casal mó bem resolvido, assim. Eles são o único casal bem resolvido do Authority até. A mais contundente interpretação de super-heróis para o século XXI impressiona pela complexidade. Muito pelo contrário, eu acho até que é simples demais. Eles bebem, eles matam, eles fazem o que for necessário para salvar a Terra, eles fazem sexo, eles têm um casal homossexual e eles são heróis. Carregados de elementos de ficção científica pós-moderna, os conceitos de Warren Ellis é Deus, são filha da puta mesmo, extrapolam os limites do gênero e se organizam sobre os escombros da antiga série da Image Wildstorm, Stormwatch. O Stormwatch era bem raso até o Warren Ellis pegar e transformar as últimas, se eu não me engano, 15 ou 16 edições na preparação pro Authority vir. Então foi tranquilo. Era muito raso mesmo. O Authority surge num mundo onde os supergrupos não tiveram muito êxito na luta contra as ameaças globais. Isso e o fato de que os escritores da Wildstorm pegam muito pesado na hora de criar vilão. Tipo, eles esquecem que o vilão tem que ter um botão de desliga, sacou? É, esse é o problema sério. O diferencial da equipe é seu interesse de mudar completamente o planeta, em vez de servir o interesse daqueles que se prezam pela manutenção do status quo. Não, isso é mesmo. Desde o primeiro dia, dedo levantado pra ONU e foda-se. A ONU também não manda porra nenhuma. Para isso, o Authority se coloca acima de qualquer autoridade política da Terra. E quando a ameaça é contra a própria realidade, seu poder e campo de atuação não tem limites. Embora o inimigo seja sempre um alienígena, no sentido mais literal do termo, a destruição é mostrada da forma direta, atingindo as maiores populações do mundo de maneira implacável. Foi mal, estou com gases. Nesse sentido, a equipe liderada por Jenny Sparks atua como uma polícia global poderosíssimo. É isso aí mesmo, eles são a polícia do mundo. Uhum. Com base numa nave que viaja entre dimensões inimagináveis e que se encontra ao mesmo tempo em volta e dentro da Terra. Uma analogia perfeita com o próprio grupo. É, resumiu mais ou menos o que é o Authority, mas é um pouco mais que isso. É também uns tapa na cara de quem lê gibi, tipo, vendo aquelas situações que você vê em quase todo gibi explodirem de uma maneira totalmente diferente. Que é a mais simples, aliás. Ah, tipo, sei lá, tipo o quê? Tipo, tem um dos primeiros casos dele. Tem uma outra dimensão que quer invadir. Uhum. Eles defendem essa Terra, certo? Certo. Então foda-se a outra dimensão. Sim. Não, e eu não gosto desse conceito de ser uma coisa totalmente a nível mundial, sabe? Tipo assim, caraca, eles defendem o mundo. Eles são uma força global que defende o mundo. E tipo, e eles são onipresentes. Eles têm uma nave que viaja entre dimensões. Ah, eu não acho isso maneiro, não. Eu gosto quando a parada é menos, é um pouco mais pé no chão. Não, mas também, quem sou ser. Eu pra falar? Quem sou não, eu pra falar? Porque ser. Eu odeio super-heróis, mas... Não, mas até aí. Tipo, Authority é um gibi de herói pra quem não gosta de herói. Que também não tem lá. Porque por eles fazerem o que é realmente necessário, você imagina como é que a opinião pública olha pra eles, né? Ah, sim. Não, isso além é do fato deles terem um casal gay. Não, isso é bom. Essa parte é bom. Parece que eles têm um lado humano forte. Isso é legal. Tem. Fortíssimo. É o maior o ponto de venda do gibi. Tipo assim, se você não gosta de herói, dá uma lida nisso aqui. Vê se você curte. Não, talvez eu curta, sim. Então agora vamos para o último. Ei, aqui é o aquecedor de tuba. Grande aquecedor de tuba. Porra, retornou. Ótimo cast de um tema bem polêmico. Mamilos. Mamilos? Sou da opinião que as microtransações, dependendo muito do jogo, é válido. Acho que o exemplo mais honesto dessa prática é o próprio League of Legends, ou famigerado LOLzinho, aquela merda, onde pode-se comprar campeões com dinheiro real ou dinheiro do próprio jogo. Aqui, o caso não é pra ser vantagem com um boneco novo, mas pra desbloqueá-lo mais rapidamente. É claro que um campeão recém-lançado pode ter uma mecânica melhor e se mostrar muito mais vantajoso do que um personagem antigo. Aliás, eu não sei como é que tá o LoL hoje em dia, mas na época que eu jogava isso era prática comum. Era comum que logo que um personagem lançava, ele tava roubado. Uhum. E aí depois eles iam consertando conforme o tempo. É, balanceamento, né? É. Jogo competitivo. Mas na verdade é meio que da natureza de você lançar um personagem novo e ele acabar sendo meio roubado. Porque o jogo ele já tem um metagame fechado. E quando você lança um personagem com novas mecânicas, você naturalmente quebra o meta. Então mesmo que ele não seja tão forte assim, ele vai estar, tipo, furando o meta, digamos assim. De certo modo, é uma reclamação que eu vejo muito nos jogos da NetherRealm. Praticamente todos os bonecos saem roubado e demora pra caralho pra consertar eles. Aí você vê o inferno que é online. Mas eu ainda acho que tem um pouco de maldade de lançar o personagem roubado mesmo só pra galera comprar, a galera gastar. gasta grana e tal, mas enfim. Não, mas até aí tem. Mas até então, aí é... Então vocês são péssimos, né? Evita. É, pode ser também. É claro que um campeão sem lançado pode ser... Ah, não, tá. Já li essa porra. Uhum. Mas já que se trata de um jogo competitivo, ele deve devidamente balanceado com o passar das semanas. Ou talvez não. É, talvez não. Exatamente. E geralmente esses personagens novos são banidos das partidas ranqueadas. Sim, é verdade. Também tem esse sistema. Hoje em dia, quem começa a jogar tem um longo caminho até chegar ao nível 30. E nesse tempo pode juntar IP, que é o dinheiro do próprio jogo, para comprar campeões novos e runas para melhorar as habilidades. E o dinheiro real só fica por conta das skins mesmo. Outros exemplos são o Dota 2, na qual a maioria dos personagens já está liberada desde o início para jogar, e Hearthstone, na qual pode-se adquirir boas cartas sem precisar comprar nada, somente jogando e adquirindo novos packs. O problema é quando essa prática se torna abusiva e dá privilégios para certos jogadores, ou quando o jogador fica preso a esse tipo de negócio. E mau exemplo é o que não falta. No jogo Payday 2, insira sua piada aqui, pode-se comprar skins para... O Daigo tá com gases. Pode-se comprar skins para as armas, mas o que era pra ser só um efeito estético dá várias vantagens ao jogador, como maior dano e mais experiência. É, isso é um problema. Eu sabia que tinha isso no Payday, achei que era tranquilo. Eu também não joguei muito. Eu comprei até, mas eu não cheguei a jogar muito. Resident Evil Revelations 2, no modo Raid, se você morrer em uma fase, você pode comprar Continues. Nossa. E não precisa recomeçar a fase novamente. Em jogos de luta, podemos citar Mortal Kombat 10, que pode-se comprar uma DLC que, além de liberar tudo, incluindo roupas novas e todo o conteúdo da cripta, também tem um modo que permite fazer fatalities simplificados. Ah, mas isso é meio... Isso, fatality simplificado é estético, né, também. Não é... Uhum. Não te dá uma vantagem. Não. Isso é só mais fácil. Tirar rodinha. Ah. Mesmo porque em torneio o nego não dá fatality? Ah, não? Por quê? Não pode? Não, é tipo uma regra não dita, sacou? É tipo, pra não ficar muito tempo, é tipo, foda-se, só dá um soco no cara, o cara cai no chão e acaba a luta. Ah, então dá um chute, ou então só deixa o cara lá e pronto. Eu acho sem graça isso, eu acho que eles deviam influenciar, até a própria empresa devia influenciar eles a usar fatality no torneio. Se bem que depois de tempo deve ficar chato, né? Todo mundo lá, okay, Johnny Cage ganhou. Ei, a cabeça, mano. Ei, de novo. Ei. Até que eles deviam fazer um sistema de fatality mais complexo. Se você pudesse customizar seu fatality, saca? Não, no caso do 10, normalmente as brigas terminam com brutality, então já é fatality direto. Ah, é, tem razão. Enfim, Tekken Evolution, pra liberar novos personagens, é preciso comprá-los. Saudade do Tekken 3, é. E pra jogar partidas no modo arcade e modo online, é preciso ter fichas virtuais. Eu joguei essa porra um pouco, eu acho. E quando elas acabam, pode-se comprar outras com dinheiro real. Que merda, é. Cara, mas o lance é o seguinte, que você tava falando do LoL, uma coisa que as pessoas reclamam muito do LoL em termos de microtransactions, é que tem várias coisas que você precisa grindar pra pegar, e as pessoas acabam tendo vantagem em relação a você. Por exemplo, runas, como você mesmo disse. Você começa a jogar o jogo, você não tem todas as runas. E muita gente já tem muito mais runas que você. Então você começa em franca desvantagem, entendeu? Que isso é uma coisa que não tem no Overwatch, que literalmente tudo que você pode comprar com dinheiro não te dá vantagem. É só coisa cosmética. Então... É, no LoL você tem a parada que você também pode gastar dinheiro e você grinda tudo, cara, toda a parada que o cara não conseguiu grindar ainda, porque ele não jogou o jogo bastante, ele não tem todas as runas, e você vai lá e compra, ponto. Você tem todas as runas, você brutaliza ele. Tá, tudo bem que isso não é só no modo competitivo, isso não acontece. Porque no modo competitivo todo mundo tem que ter level 30, e no level 30 todo mundo já tem as runas. Mas de qualquer forma, tem gente que começa a jogar o jogo, não tem level 30 ainda, e fica um pouco frustrado porque vem alguém com todas as runas e tal. É, você não pode brincar direito do jeito que os meninos grandes brincam. É claro que isso é um pouco controlado, porque as runas não te dão tanta vantagem assim. É uma vantagem que, tipo, você vai somando e acaba ficando considerável, mas não é uma parada absurda. Mas, sei lá, eu gosto do sistema do LoL, eu não acho ele injusto, não. Não é tão abusivo assim. Mas enfim, pra encerrar, acho que vai da consciência de cada um comprar ou não aquela roupa nova personagem e fazer uso dessa prática. Sim, tem muita gente que gosta. Assim, eu gosto de roupinha, por exemplo. Eu não compro porque eu sou muito judeu. Pão duro. Mas, muito pão duro, mas eu gosto. Tipo, acho maneiro. Você tem um personagem que você gosta e você tem uma skin dele ali. Porra, é legal. É muito legal. Era mais que o LoL. O seu boneco, ele só entra na luta daquele jeito. O LoL, eu até comprei algumas skins. Tipo, eu acho que um dos poucos jogos que eu gastei dinheiro em skin na minha vida. porque, porra, era literalmente o jogo que eu jogava pra cacete e nunca tinha dado nem um centavo pra porra dos desenvolvedores. Eu falei, ah, cara, não custa nada eu comprar alguma parada aqui. Pelo menos fazer, dar um capilézinho. Comprar o galho dos caras, né? É, pagar o leite das crianças dos caras, porra. Mas enfim, cada um sabe que gasta dinheiro, como gasta dinheiro. Mas fique sabendo, cada vez mais as empresas vão utilizar essa prática. Sim, vão. Entregando um serviço muitas vezes mal acabado e usando essa desculpa pra explorar o consumidor. Explorar o consumidor é uma parada, é uma questão muito complexa, porque tudo bem, você tem vários mecanismos que você literalmente engana o consumidor e você faz uma lavagem cerebral no consumidor, entre aspas. Faz o mais difícil, né? Fazer o cara acreditar que ele precisa do seu produto. É, mas no final das contas, cara, você tem o livre-arbítrio aí. Arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, entendeu? Arbítrio. Livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, entendeu? E aí você faz o que você quiser, cara. Se você não quiser comprar, você não compra. E é simples assim. E se as pessoas não comprassem, isso não existir. Essa é a verdade. Exato. E ia falir em 2 segundos a empresa. Tudo afundando. Bom, é isso. Muito obrigado por lerem meu e-mail, de nada. Esse assunto tá muito o que falar, sim. Mas pra variar, a bosta do e-mail tá ficando maior do que esperado. Então, um abraço. Ah, não tá tão grande não, tá ok. Isso foi tranquilo. Beleza, falou e até a próxima. Até a próxima, aquecedor de tudo. Até a próxima. E com o fim do e-mail dele, vocês, espartanos, tessalonicenses, coríntios, por que não? Não torcedores do Corinthians, coríntios, veja bem, é um negócio completamente diferente. Vocês sigam direto para o programa, seu bando de corno, seu rebanho de saco de bosta. Pois, acabou esta porra. Agora, o que falta para essa leitura de mesa acabar, não é? Falta conselhos, a gente não deu conselhos. Sim. Você tem algum pra essa semana? Eu tenho conselhos, sim. Eu tenho conselho. Um conselho, na verdade. Pratiquem e aprendam a receber críticas. Sim, é muito importante. É muito importante, porque isso eu falo, acontece comigo, acontece com você, acontece nos filmes, acontece na TNT. E, cara, é difícil. Quando você recebe uma crítica, a primeira coisa que você faz naturalmente é você levar pro lado pessoal, levar pro seu ego, e você fala, caralho, cara, não. Começa a ficar na defensiva e falar, não, mas você me ofendeu? Não, você me ofendeu? Não, não faria isso, não. Eu tô certo, não. O meu negócio tá bom. É, não, meu podcast é perfeito. Entendeu? Não, é difícil você ouvir críticas. Você tem que... A sua primeira reação vai ser sempre ficar puto, ficar defensivo, mas lute contra essa reação. E às vezes as críticas são realmente boas. E mesmo quando elas não são boas, elas são opiniões. Você tem que ouvir as opiniões de com a mente aberta. Você não precisa ser babaca quanto a isso e ficar defendendo a sua parada com residente. Tipo, leve numa boa. A não ser que o cara realmente seja um escroto e estiver te escrotizando. Aí dê porrada nele. Aí você vai saber também quando ele tá te escrotizando, que você vai ver que nada ali é construtivo. Sim. Mas em todo caso, seja mais aberto. É importante você defender o seu próprio, digamos assim, a sua própria criação? Sim. O uso do seu intelecto de maneira construtiva? Sim, é importante, mas você tem que estar aberto, porque nem todo mundo pensa como você. Pois é. Esse é realmente um conselho muito bom. Vamos lá. Educando um de cada vez. Ah, que coisa bonita. Se uma pessoa tiver pego essa ideia, teremos vencido. Mas agora, logo mais, tem mais e, sei lá, xingue seu amigo. Xingue todos.